galera, começa agora mais uma edição do Yop Dan Shibun, edição número 100. Olha, finalmente chegamos a 100, cara. Quem diria, né? E aí, Lucas, tudo bem? 100 é o número de filmes que o Nicolas Cage faz por ano. É, quase isso. Eu sou Evelas Júnior, né? E hoje a gente vai fazer uma edição não necessariamente especial, porque assim, eu não tenho saco pra ficar pegando e editando todas as 100, as 99 edições anteriores pra pegar as melhores partes. Você não ganha dinheiro pra fazer só podcast, pelo amor de Deus. Exatamente. É, fora que eu prefiro dar segmento, né? É uma edição perdida, na minha opinião. Tudo bem. O pessoal que faz isso, beleza, mas tanto faz. É, a gente não vai ter uma edição perdida porque a gente vai falar de Nicolas Cage. Nicolas Cage! Não dá pra perder falando de Nicolas Cage. A gente vai falar de Nicolas Cage. E vamos fazer também uma parte de indicações diferente do normal, né? Na verdade, a gente devia fazer um podcast chegar a 3 meses com essa parte de indicações. Mas como eu esqueço... É, normal. Não vai pra pauta, mas tudo bem. Então, a gente vai começar primeiro falando sobre o que a gente viu, né, nesses últimos 15 dias. Ah, inclusive, só avisando logo pra galera, não teve podcast na última semana, porque tivemos problemas de gravação. O primeiro grupo que ia gravar comigo não pôde. O segundo grupo, no dia da gravação, no final, na hora que ia começar a gravação, não deu pra gravar. Então, eu tô com a pauta toda montada aqui do podcast, só esperando gravar pra próximo mês. Tudo bem. Mas e aí, Lucas, o que você fez nesse período? Eu tenho bastante coisa porque hoje tinha esquecido de falar na outra edição. Cara, eu vi Demolidor. De novo? Não, seriado, um filme do Stallone que é foda pra caralho. Ah, o do Stallone, eu ia perguntar do Ben Affleck, não. Ah, o do Stallone, o Stallone é mais foda. Cara, mesmo. Esse é o melhor filme do Demolidor, cara, incluindo o seriado. É muito foda, velho, eu adoro esse filme. Eles têm umas falas, eles... teve um vídeo do Nostalgia Critic, que ele fez sobre o Demolidor, que me fez ter vontade de assistir o filme. E aí ele fica repetindo as frases do Stallone e tal. Aí tem uma que ele fica gritando o nome do vilão, cara. É muito bom, esse filme é muito bom. Esse filme é muito foda. É, quem nunca assistiu, cara, tem que assistir, né, Vilado? Eu acho que é um dos melhores filmes de ação do Stallone. Eu terminei de ver Gravity Falls. A primeira e segunda temporada? Não, a primeira. Ah, tá. A segunda eu vou esperar sair e dublado no Netflix. Vai demorar, mas eu vou esperar. Porque eu gosto de ver animação em português mesmo. E... Ok. O Luke tá fungando porque ele tá doente, tá? Eu tô com rinite. Tô obrigando ele a gravar aqui. Eu gostei bastante. Eu gosto do clima de zoeira. Eu não esperava que a Mabel fosse tão zoada assim. Ela é muito zoada. Ela é muito foda, cara. O episódio da volta do tempo do porquinho foi muito foda, cara. Eu não lembro o nome do porco, mas ele é foda também. Porra, o porco vestido de empresário é muito foda. Porra. Não, o porco vestido do garotinho lá do mal, que ele botou a roupa. O Zuz é da hora. É ter um flashback do Zuz só pelas mancadas que ele fez, cara. Desculpa, velho. Aí eles. Ah, ele é uma fada do lado de fora, que mágico. Aí vem o Zuz e mata a fada e fala: ah, desculpa, velho. É muito foda, porra. Mas o final da primeira temporada é sacanagem. É muita sacanagem. Porque eles pegam o plot lá dos primeiros episódios e eles voltam com tudo no primeiro. E, tipo, até a arma com gancho, que nunca mais falaram com ela, volta no último episódio. É bem filha da puta. Que mais? Cara, eu não fiz muita coisa não. Vi Vingadores de novo. Eu vi Vingadores de novo também. Eu fui ver com a minha mulher dessa vez. Só que eu tive que ver em 3D legendado. Puta, é uma merda 3D legendado. Porra, dublado tu acha melhor? Cara, eu não consigo ler a legenda em 3D e ver o filme, cara. Eu vi em 3D também e... Eu não lembro se era dublado ou se era legendado, cara. Eu acho que era legendado, porque senão eu ia estar muito puto, que a dublagem do Vingadores tá uma merda. Mas valeu a pena porque eu vi o trailer do Star Wars 3D. É, não vi, puta que pariu, ainda não apareceu no cinema aqui. E é muito melhor, o 3D do trailer é muito melhor que o 300 do Vingadores. Ah, mas aí 3D de trailer não conta muito. Eu só olhei pra minha mulher e falei assim, ó... Se prepara que nesse trailer teve mais 3D que no filme inteiro que a gente vai assistir. Mas é isso. É porque aqui só tem uma horário do filme legendado e só em 3D, né? Pra eles ganharem mais dinheiro, porque vai ter menos gente. É meio sacanagem isso, né? Aqui, cara, eu tenho a sorte que tem como tenho sorte e azar, assim. Só tá passando Vingadores, vamos dizer assim. Quando a gente viu Vingadores, todos os cinemas começaram a passar Vingadores. E obviamente, como são muitos cinemas, de certa forma, tinha que ter um que ia ficar só com legendado. Então tem um que é só 2D e legendado o dia todo. Então a primeira vez que eu assisti foi tranquilo por causa disso. Aí é fácil. Cara, aqui ainda tá passando Velozes e Furiosos, cara. Aqui também. É impressionante. Eu não sei o que esse filme tem, mas... Porra, até agora tá de parabéns. Mas também não teve nada, cara. Fora Vingadores, não teve nada, pô, pra colocar no lugar. Tem o filme lá do maluco lá do Porto dos Fundos. É, pois é, ele só tá no cinema aqui, é muito longe, eu não vou ver não, tô com é. Enfim, é... Isso... E li quadrinhos, assim, eu li aquele Astronauta Magnetar. O primeiro? Ok. Ok. Eu achei meio curto, como todos os meus problemas com esse do quadrinho da Turma da Mônica Especial, eu achei eles todos muito curtos. Mas... É, não sei, eu achei... Pode correr, é. Achei ele meio curtinho. Igual o do Piteco, que eu achei também muito curto. Eu li aquele do Chico Bento, que é bem ruim, eu não gostei não. Eu gosto do Chico Bento, mas não é o mais fraco de todos. Eu ficaria meio puto em pegar uma revista que quase não tem fala nenhuma, assim. Ah não, cara, mas isso é coisa do narrador. E você lê Bleach? É, mas eu não pago por Bleach, é diferente. Eu sou um sanguessuga de Bleach, eu não pago e reclamo. Tudo bem. Eu li o Day Tripper, dos irmãos lá, uhum, que copiam as pessoas. Ó, ó, ó, pessoal, pessoal. Ó, eu quero só avisar, Luke Lucas está falando isso. O podcast não se responsabiliza por nada. Eu não falei tipo, que irmãos que era, pode ser o meu irmão, que eu não tenho imaginado. Mas, bem, você falou o nome do quadrinho, porra. É óbvio que todo mundo sabe. Não sei. É. E... Cara, eu li a última edição dos Vingadores. Sim, tu gostou do E-Tripper? Não sei, cara, achei ruim não. Mas achei, ah, meu Deus. Eu gosto muito. E eu li a última edição de Vingadores antes de Secret Wars. Uhum. E o Tony Stark e o Steve Rogers caem na porrada enquanto o mundo tá acabando. É legal. Pra variar, né? Bem massa, velho. O Steve Rogers velho, sensor de super soldado, tomou rajada do Tony Stark e mesmo assim continua de pé. Como? Ninguém sabe. Quadrinhos, cara. Super-heróis. E terminando, eu vi o Jogo da Imitação. De novo? Não, eu tinha visto o outro lá. Mas tu tinha dito que tinha visto ele antes, não? Eu acho que eu confundi. Porque eu sei que tu falou que tu viu... A teoria de tudo, mas. Eu devo ter confundido, que eu okay. Não sei porque esse nome, eu falo de um monte de filme e eu penso que é ele. Okay. É o do Benedito lá. É. Eu achei legal, cara. É legal. Eu vou ser sincero, é, ele tá fazendo Sherlock. Sim. Sherlock mais afetado. Não, é, todo mundo fala a mesma coisa. É o Sherlock, eu concordo plenamente. Ele tá fazendo Sherlock. E eu acho melhor que o cara do Teoria de Tudo. Desculpem. Eu também. Desculpem, eu acho que ele faz o Sherlock, mas é a mesma coisa do cara. É melhor que o cara da Teoria de Tudo. Aquela cena que ele tá falando com a mulher e tá meio retardado no final. Pra mim foi uma situação foda dele pra caralho. Você concorda comigo ou não? Assim, tipo, o cara da Teoria de Tudo era meio que assim. Se pegar um ator que não é ruim. Não é ruim, não precisa ser excelente. Fazer o papel do Stephen Hawking, ele claramente vai emocionar todo mundo por causa do papel. Então, é muito mais o papel do que o ator, na minha opinião, sabe? É que é no começo ele tava fazendo um trabalho bem normal, pra falar a verdade. Aí só teve todo aquele lance da doença que teve que ficar travada aí que... Ai, meu Deus, Oscar, não sei o quê. Eu acho que... É porque ele é meio ator shakespeareano, não sei o quê. O cara já é mais famosinho assim. Mas tudo bem. Eu gosto muito do Benedito nesse filme. Mas eu gosto muito dos coadjuvantes desse filme, cara. Eu gosto muito da menina, da Keira Knight. Ela tá melhorando a cada filme. É, tá legal nesse filme também. Eu gosto daquele cara do xadrez lá, que é meio que... Começa como inimigo, mas termina como amigo dele, também é legal. Sim, eu já vi esse cara em algum outro lugar, mas eu não lembro, cara. E eu realmente não sabia que o... Que eles prendiam as pessoas porque elas eram gays, assim. Sim, sim, tipo prendiam coisa. Sim. É meio assustador como o mundo era antigamente, né, cara? E tem muita gente que fala de boca aberta. Ah, eu gostaria de voltar pro passado, não sei o quê. Ah, eu prefiro os tempos atuais. Tem meu PC aqui. Acho posso que jogar eu tô melhorando, Dota. Cara. Posso jogar Dota. Mas é isso. Eu não fiz muita coisa, não, porque a faculdade tá foda. Eu não tô fazendo matéria pra fazer TCC, porque eu sabia que as outras matérias iam dar muita coisa, né? E eu acertei! Tem um professor que pediu dois artigos científicos pra uma minha semana, assim. Puta que pariu, gente. Uhum. Não. Aí o outro pede um trabalho pra fazer um PDI. Aí o outro pede um monte de coisa. Aí eu falei, ah, ainda bem que eu não tô fazendo TCC esse ano. Mas é isso. É, só fiz isso, tô. Então, a gente já falou do Vingadores, então nem vou falar de novo. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Lá só que eu vi... eu comecei a gostar mais das piadas do filme, mas ainda acho a maioria muito fraca. E fora isso, cara, sabe, nada demais, assim. Tudo que eu tinha visto antes meio que é a mesma coisa. Só acho que eu achei o Quicksilver não pior, mas mais descartável da segunda vez que eu vi. Eu ainda acho que as piadas desse aí são bem melhores colocadas que do primeiro. É porque eu acho que são as mesmas piadas, por isso que eu não consigo rir. O primeiro é tipo, ah, aquele cara tá jogando Galaga. Aí, tipo, para todo mundo pra olhar pro cara, assim, no meio do nada, assim. É meio estranho. Mas eu gosto ainda. Só tô falando assim. Eu não consigo rir nem daquelas piadas do Thor que o pessoal ficava falando bem e então. Tal. Isso tem um negócio, cara, do Quicksilver que eu fico meio chateado. Fora os podcasts de quadrinhos que falaram, que eu escutei. É assim, eu não sou um leitor da Marvel, mas parece que ninguém se deu o trabalho de entender como é que é o personagem. Porque todo mundo acha que o Quicksilver é o Flash. Não, porra, não é o Flash. Todo mundo fica dizendo, ah não, mas o cara não corre devagar, ele é acertado por uma bala. Sim, filho da puta, ele não é o Flash não, cara. Não, tipo, ele tem que saber que a bala tá vindo, ele olhando pra frente. Pô, não é assim também, gente. Tem o quadrinho lá dos Vingadores vs Liga da Justiça. O Quicksilver sempre toma o pau do Flash, cara. Que o Flash é muito mais rápido que ele. É bom, o Flash volta no tempo, galera. O não. Flash vibra as moléculas pra passar pela parede, pelo amor de Deus. E sabe o que mais me irrita? É que o pessoal fica, ai meu Deus, não teve coisa pro Guerra Civil, que não sei o quê. Gente, nos quadrinhos do Guerra Civil, só tem a parada pro Guerra Civil, a briga entre o Capitão e o Homem de Ferro. No Guerra Civil, nenhum quadrinho anterior tem essa briga entre os dois, cara. É sempre... Eu não sei, eu acho besteira pensar nisso. Eu disse, até que eu falei na primeira vez que a gente falou dos Vingadores, eu achei isso legal. Na verdade, eu acho isso bom. Não precisa, porque aí você tem que ver outro filme pra entender porque tal cena foi colocada. Não precisa, já tem isso demais no filme da Marvel. Acho que não precisa também, não. Mas vai ter Pantera Negra da Guerra Civil, como você falou, né? Sempre soube. Isso é um roteiro aí fake, mas que ia ser muito foda se não fosse. Mas isso é feio. E bem, eu vi o Chappie e eu vi dublado, uma bosta, a dublagem. Principalmente do Chappie, cara. Por causa que o Chappie tem uns momentos dele que ele faz tipo um robô humano, sabe? Como se fosse um robô rapper, não sei o quê. Meu Deus. E cara, a dublagem ficou uma bosta incrível, puta que pariu. Mas eu gosto muito das discussões que tem nele, principalmente a melhor discussão, ela é do meio do filme pro final, por isso que eu não posso falar, porque é spoiler. Mas eu gosto muito das discussões que tem nele, eu achei legal. Não é melhor do que Distrito 9, mas ficou legal. Não é nenhum Elysium, não. Eu gostei. O que eu li foi que o personagem é muito bom, mas o filme não é tão bom, o filme leva ele pra baixo. O que? O Chappie? O Chappie é muito bom, o personagem, mas o filme não é tão bom assim. Talvez isso tenha. Mas eu gosto muito da discussão que tem, assim, sabe? Mais do que as atuações, as coisas em si, eu gosto da discussão. A discussão, principalmente que tem do meio pro final, eu acho muito legal. O diretor é a marca do diretor. Isso. Pois é. Eu vi um filme que eu só vou falar que eu vi esse filme, não vou falar como ele é. Que é pra todo mundo passar longe, você ver, sei lá, no Netflix da vida, porque dificilmente vai aparecer no cinema de novo. Chamado Michael Colas, ou Colias. Se você ver esse filme, você passa longe, tá? Bem longe. Posso falar outro filme que eu não gostei, rapidinho, que eu lembrei? Fala. Pinguim de Madagascar. Não gostei desse filme. Só tem. Só tem pinguim o tempo todo, eu já falei disso, né? Não, mas eu não sei se você viu ele em inglês. Você viu ele em inglês? Inglês, como assim? Porque eu baixei o filme. Eu vi legendado. Isso, legendado, em inglês. Eles têm umas piadas com nomes de atores que é da hora. Eu não sei se você percebeu. Nicolas Cage Dan. essas foram as únicas piadas que eu comecei a dar risada. Porque o resto, cara, eu achei muito fraco. Não, ok, eu concordo com o que você falou. Tipo, ele, esses personagens específicos, eu não acho que funcionam como principais, né? É mais legal eles fazendo a piadinha no fundo e tal. É, matando pessoas no fundo e saindo. Né? É, eu, mas eu ainda tenho esperança do Minions. É, o Minions parece estar sendo mais bem tratado. É, é outro estúdio, né, cara? Mas bem, eu vi também o Não Olhe Para Trás, que é um filme com o Xambim? Não sei se é o Xambim. Bem, é um filme sobre um músico que... Ele é baseado não, é inspirado na história real, sobre um músico famoso que 30 anos depois ele recebeu uma carta que tinha sido enviado para ele pelo John Lennon. E essa carta provavelmente ia mudar toda a vida do cara. Aí ele começa a fazer umas coisas por causa, depois que descobre essa carta, ele meio que vai tentando se reconciliar com a família e as merdas que ele fez. Só que no final, assim, pelo menos não é aquele filme que termina com, ah, terminar tudo hiper bem e tal. Assim, o cara fez merda e ele não consegue mudar tão fácil. Isso é legal. E eu sempre gosto do filme que tem música, né? Um pouquinho de música, acho que tá bacana. Não é um grande filme, mas eu gostei. E de filme, eu vi mais um essa semana. Esses eu já tinha visto, o último podcast eu já tinha visto esses filmes. Mas um que eu vi essa semana foi o Estrada 47, que é um filme brasileiro, se passa na Segunda Guerra Mundial, que fala sobre um grupo de brasileiros, mais especificamente quatro, que tiveram que fazer uma certa missão na Segunda Guerra Mundial, também é baseado em fatos reais. Eu gostei, cara, eu gostei, assim, as atuações não são muito boas. Acho que as atuações melhores são dos atores que parece que não estão atuando, parece que são eles mesmos na tela. Tem uma cena que eu fico muito puto, cara, logo no começo do filme, por isso eu vou falar. Tipo, o cara vai desarmar uma mina, aí ele explode. Aí, beleza, morreu o cara que tava com ele, e esse cara, tipo, fica com as tripas meio que de fora. Aí eu não sei porquê, do nada ele fica gritando, eu estou morrendo. Caralho, meu irmão! É tipo aquela cena do Chaves, que o Kiko deita no chão com umas linguiças pra fora, sem a tripa. É isso? Isso é pra ser... Não, ele é bem feito, porra, a cena, mas não faz sentido isso. Ah, mas morrendo é foda, pois cara. É, e pior que isso é pra criar uma tensão pra lá na frente, o outro cara que tava perto deles, lembrar dessa cena, sabe? Foda, porra! Por quê? Tem uns diálogos legais, mas tem uns que são muito merda, cara. São muito merda. Mas é legal, tipo, você imaginar, tipo, no meio da guerra, como seriam alguns brasileiros. Tipo, tem um cara lá que é do... Que é do Piauí, né? Aí os caras chamam no meio do nada, tipo, ô Piauí. Faz ali a parada ali, Piauí. Tipo, imagina isso no filme de guerra. Foda. Eu só posso perguntar um negócio que eu conheço um pouquinho da Segunda Guerra, do negócio brasileiro, que eu tive que fazer um trabalho. É aquela história daqueles brasileiros que eles estavam fazendo uma patrulha e encontraram um pessoal, um monte de militares alemãos, 100 militares, assim, tiveram que combater os caras. Não, não. É um pouquinho menor, mas eles vão liberar, tipo, uma estrada que foi, que os alemães bloquearam. Na verdade, eles bloquearam assim, eles botaram minas de tanque. E eles vão lá meio que desarmar essas minas. Ah, não, aqui tem uma história dos três brasileiros corajosos, que eles tiveram que enfrentar um bando de alemão, eles mataram um bando de alemão e morreram. E o general, tipo, ele viu a coragem dos caras e mandou enterrar e fizeram uma plaquinha pros caras. Assim, não, o Brasil foi bastante ativo na Itália, cara, durante o final da Segunda Guerra, pelo que eu sei. É o que eu sei porque eu fiz o trabalho. Eu tive que pesquisar esses caras aí. Na Itália, o Brasil foi bastante ativo. Foi pra onde eles foram mandados, né? É porque, tipo, pelo que eu sei, os brasileiros, eles quase sempre eles eram colocados, tipo, como oficiais de engenharia, oficiais... Aqueles caras que vão na frente pra desarmar a mina, construir ponte, sabe? É, tomaram um monte de castelo. Tipo, é os caras pra se fuder. É brasileiro, né? Mas, enfim... Aí, rapidinho, eu vi um documentário chamado Atari Game Over, que é um documentário sobre o cara lá que fez tudo pra desenterrar as fitas do ET, né? É o da Microsoft, esse? Da Microsoft? É, que eles descobriram as fitas. descobriram as fitas? Como assim? Eu não entendi. É porque tem um documentário da Microsoft que no final eles descobriram as fitas enterradas e desenterraram elas. Sim, sim, sim. Eu não sabia que era da Microsoft não, cara. Que eu saiba da Microsoft. Eu não sabia. Mas ele conta toda a história, né? Um pouco da história da Atari e como o cara que criou o jogo, ele se fudeu assim na vida, sabe? Por causa desse jogo, acabaram meio que com a vida do cara. O cara demorou tipo 30 anos pra finalmente ter um emprego que ele gostava de novo e que não tem nada a ver com videogame e tal. E é tudo porque por causa de publicidade, porque apesar do jogo ter sido uma bosta, pelo que todo mundo fala, ele não é. Ele é muito ruim, mas ele não é o pior jogo já criado, cara. Não é mesmo. É que ele é um marco como um dos caras que quebraram a Atari. Tipo, a Atari não quebrou só por causa disso. Isso é outra coisa que é importante falar. Mas muita gente, sempre que vai ver as listas de top jogos ruins, o pessoal sempre coloca, muitas vezes, o ET como o pior jogo de todos os tempos, sabe? E a maioria nunca jogou esse jogo. Então... deveria jogar Superman 64, esse é ruim. Cara, Superman 64, esse jogo... Mas jogos do Superman geral são uma bosta. Sobre esse assunto, você deveria ver o filme do Angry Video Game Nerd, que é sobre ele fazendo um review de ET, aí tem toda essa história deles irem pro deserto buscar as filmes, bem legal. Ok. Bem, então assim, eu indico esse documentário, Atari Game Over, tá no Netflix. E eu vi o Atari Game Over, aí eu fui ver o diretor, né, que fez o documentário, eu achei legal. Aí eu vi que no Netflix tinha um seriado, que ele foi como roteirista, que é um seriado sci-fi, olha que coisa. E eu fui assistir, que é o seriado Alphas. Não sei se você já assistiu ou se você já foi atrás. Sei, que é isso? É um seriado sobre pessoas que têm... um grupo de pessoas que têm superpoderes, comandado por um cara que não tem superpoderes. E que eles vão atrás de outras pessoas que têm superpoderes, basicamente. X-Men! É meio X-Men, só que não é X-Men, sabe? Porque é uma coisa meio do governo. Os poderes são grandes poderes mesmo, mas é meio contido, sabe? A parada é meio que realmente uma parada bem mais urbana. Não é como se o cara tivesse o poder da tempestade. Mas ainda assim tem tipo um cara que é piromaníaco e não sei o que. É legal, a primeira temporada inclusive foi muito bem. Ela é legal, a segunda temporada, a série foi cancelada na segunda temporada, né? Ela é legal, mas a primeira é bem melhor, porque a segunda ela tenta dar uma... A primeira temporada é bem episódica, assim, o cara da semana que eles vão capturar. Mas na segunda temporada eles tentam dar uma... tentar fazer uma história meio contínua. E fica meio forçado algumas partes. E praticamente assim, o grande vilão não é esse cara, mas é como se fosse o Vitor Savage do STC, sabe? Que é o cara imortal lá. É o cara imortal lá. Mas é legal, os poderes do cara são bem legais. Os atores são muito bacanas. Tem o cara que trabalha no... como é o nome? No House of Cards, como o lobista lá. Eu gosto bastante. Obviamente ele faz... não vilão, mas tipo... o cara que é da CIA... que é contra... que meio que atrapalha o grupo, né? Todo o papel dele, né? E tem uns outros atores também bacanas. Eu gosto, assim. Não tem ninguém muito famoso, mas... é uma série bem interessante. E por último... eu vi a primeira temporada completa de Derek. Você já viu essa? Nem sei se você tá falando... Cara, Derek é uma série que foi criada... foi uma das primeiras séries criadas pro Netflix. A primeira temporada foi pro Netflix, a segunda acho que saiu na NBC. E... também não tem Netflix, né? E eu vi a primeira temporada só, e ela é tipo é uma série criada por um cara que faz comédia, que é famoso pelo Saturday Night Live. Mas... não é uma série de comédia, é uma série totalmente de drama, que é uma série pseudo-documental, que não é um documentário de verdade. Sobre um cara, que é esse Derek, que é um cara que ele é meio autista e que ele trabalha no asilo. E cara, sabe aquele tipo de série que... aquele tipo de filme de drama que você não quer, mas você se sente meio que emocionado, mesmo sem querer, sabe? É isso que o pessoal da MDM fala, que a gente chorou? É. Ah, tá, sei que filme que seria desse. É bem legal, sabe? É bem interessante. E depois que você descobre, tipo, que o cara que faz o protagonista é um cara que faz comédia, tem nada a ver, assim, com o personagem. É meio estranho, e ao mesmo tempo você vê, puta, que foda que é a atuação do caralho. É bem legal, assim, é bem pequena, são episódios de 21 a 23 minutos, mais ou menos, e são só 7 episódios da primeira temporada. Então, dá pra assistir tranquilo. É, e é isso, assim, eu vou falar um pouco de outras séries mais pra frente. Você quer falar mais alguma coisa? Não. Então tem só uma coisa que eu quero que a gente fale antes da gente ir pra discussão na semana, que a gente vai falar do Nicolas Cage, né? Que é, saiu a foto do Esquadrão Suicida, dos principais do Esquadrão Suicida, né? Qualquer coisa. Cara, eu não tô animado. Não, assim, eu não tô animado com o filme, mas eu vou te falar, eu gostei da foto. Tem alguns personagens que eu acho uma bosta. Tipo, eu não consigo entender ainda esse uniforme do Will Smith, por causa que eu não consigo olhar pro uniforme e não pensar que tudo é plástico, sabe? Não, e não faz sentido eles mudarem o olho que é cego, que o olho que tem o visor lá. Ah, não, eles vão dizer que foi errado. Vão dizer que foi errado e tal. A máscara é uma merda. Desculpa, é igual a máscara é igual a tatuagem do Coringa. Não, não tem tatuagem, é só foto promocional. E é tipo, tem um LED vermelho e tem um LED roxo. Que porra, azul, cara? Que porra é essa? E a máscara realmente parece de plástico, é bem estranho. Não, porra, tudo parece de plástico, tudo parece pregado, sabe? No corpo assim, eles vestiu, meio que pregaram algumas partes, não sei o quê. Eu achei uma merda. E é interessante que eu tô vendo o Arrow, né? Vou falar mais pra frente dele. E no Arrow tem o pistoleiro também, né? E eu acho tão mais bacana assim, a origem do pistoleiro, do porquê ele usa o visorzinho no Arrow, e eles não usam máscara, que eu fiquei assim, cara, é o Smith, ele vai usar essa máscara por 2 minutos só no filme. Por que eles não botam logo a ideia mais parecida com a do Arrow? Que é só o olho dele que precisa usar aquela parada, sabe? Não faz sentido nenhum, cara. Eu sei que nos quadrinhos ele tem uma máscara, mas essa máscara é uma bosta mesmo. Foda-se, sabe? Aí sobre mais algumas coisas. Eu sempre achei o Capitão Boomerang um personagem merda. E eu achei que essa foi a versão mais não merda do Capitão Boomerang que eu já vi, cara. É porque só é uma foto, né? Pois é, pela foto, assim. Mas você olhava pro Capitão Boomerang, você olhava, você ria na cara dele. É, porque é muito escroto. É muito escroto. E, assim, tem uma foto no set dele que aparece ele de touca. Então ele vai realmente usar aquela touca que faz ele parecer um mendigo. Porque, cara, nos quadrinhos o Capitão Boomerang é um mendigo, cara. Não tem como não olhar e dizer, é um mendigo. Puta que pariu. O melhor crocodilo pra mim, ele parece que vai fazer uma selfie e falar... Quem me julga é só Deus, assim. Que é muito da hora, assim. Crocodilo, velho. É muito escroto. A magia parece realmente uma Samara. Quem é esse índio? Eu nunca vi esse índio. Quem é esse índio? Hã? Eu não sei, cara. Não é o Slick Notch? Que porra de personagem é esse? Eu não conheço. Eu não sei, cara. Mas, porra, ele claramente vai ser o personagem que vai morrer no filme. Você olha pra ele, tipo... A cota. Cara, claramente, sabe, ele é o tipo de personagem que ninguém conhece praticamente. Que eu saiba, eles têm tipo um negócio, uma bomba, pelo menos a minha coisa é do desenho da Liga da Justiça, tá? Uhum. Eles tinham tipo uma bomba dentro deles, uhum, pra eles não fugirem. Eu acho que esse índio vai fugir e vai explodir, cara. Alguém vai, né? Ou ele ou esse zumbi, cara. É um zumbi, cara, eu olhei pra ele tipo... Esse cara veio do... Ele, tipo, parece aqueles filmes de zumbi. Ele é o Sinistro, Macabro, sei lá, não lembro o nome agora do cara. É o Diablo. E esse personagem, cara, ele claramente, assim... Parece aqueles filmes de zumbi adolescentes. Eu não sei o que é esse cara, não, cara. Eu não conheço nada desse cara, não sei se... Eu tô falando de... Ele é um piromaníaco maluco. Mas, porra, ele... Olha pra foto, cara. Não um zumbi, andando aquele filme da adolescente zumbi, pelo amor de Deus. Pelo menos ele não tem cabelo, né, cara? Já faz sentido se ele é piromaníaco. Ele botou fogo no corpo dele. É, e ele botou fogo no corpo dele e usa uma roupa de colegial. Por quê? Ah, olha pro crocodilo, velho. Era um crocodilo e tá usando aquela roupinha. Tá, foda-se, cara. Eu achei legal aqui no post que os caras colocaram, em vez de colocar magia, colocaram encantadora. É isso aí. Eu não sei se é traduzido assim, eu não sei nada disso. Não, mas ela é conhecida como magia aqui também. Eu só achei... Não, encantadora é muito merda. Então, Rick Flag parece o Wolverine, esse cara. Tá normal o Rick Flag, não tem nada. Tá, não, tá tranquilo, ele parece só um paramilitar, assim. Ele é o que mais, na minha opinião, ele é o que mais saiu meio que do grupo. Apesar do latino também ser meio paramilitar, alguém tem uma arma meio estranha. Ele eu acho que é o mais normalzinho, assim, do grupo. Mais que não parece só um cosplay. E a Arlequina, né? Porque todo mundo vai ver o filme por causa da Arlequina. Tá gostosa! Puta que cara! Pra mim, cumpriu o papel, porque todo mundo sabe que a gente só esperava isso da Arlequina. Vai dar merda pra caralho com essa mulher, com essas pernas de fora, vai vir gente falando: ai, com mulheres, objetos, não sei o que, vai dar merda. Ah, quero dizer, ela já apareceu numa no Lobo de Wall Street, né? Toda foto que ela sai de Arlequina, eu falo: nossa, tá gostosa. Tá gostosa, porra! Caralho, eu nunca vi ela tão bonita, tão foda assim nos outros filmes que eu vi dela, cara. E, porra, essa foto só complementa aquilo que a gente tinha falado. Aquela que faz a magia tem realmente cara de maluca. Então, então eu gosto da Arlequina gostosa mesmo, precisa ter cara de maluca, não. E tem a Katana, que é o que mais parece que tá fazendo cosplay. É, Katana parece que botou um papelão na cabeça e pintou de branco. É muito escroto, cara, muito, sei lá. Essa bandeira já uma dessa é escroto, cara. Que personagem escroto. E é o último que eu queria falar, que eu achei muito foda, foi o pessoal fez os nomezinhos diferentes pra galera, né? E um que eu escutei que é perfeito, cara. Não consigo mais não pensar nisso, que é essa do Will Smith, cara, que parece o como é o nome? O tio Phil. Tio Phil jovem, cara. É muito, porra. É muito tio Phil jovem, cara. É o que nós temos aí, né? É muito foda. Não, muito tem foda. Uma imagem que é tipo, parece ser flashback, né? Que ele tá vestido com uma roupa roxa, né? Saindo. Aí botaram do lado um filme daquele filme que ele é do Velho Oeste. E botaram. Cara, a roupa é igual, a roupa é igual, é roxa, tipo, o terno roxo. Aquele filme merda que, tipo, o cara botou no roteiro. Tem que ter uma aranha gigante. Tem que ter uma aranha gigante. É tipo o produtor do Ozaki Concurso, tá no 15, é o cara com a aranha gigante. Tem que ter uma aranha gigante. Se eu achar a imagem, boa, eu passo pra você. É o Johnny Quest, lá, alguma coisa assim. Wild Wild West, alguma coisa assim. Mas, assim, apesar de tudo que eu tô falando, eu achei legal, assim, eles mantiveram meio que a essência quadrinhos, até pela bizarrice dos personagens. Eu não sei como é que o roteiro vai ser, né? Até porque... Fora isso aqui, ainda falta o Coringa. Falta todo mundo. O Batman, o Lex Luthor, porra. Se você tirar uma foto de um estádio, a quantidade de pessoas contratadas. Impressionante. É foda, é foda. Tem muito mais o que falar sobre essa foto. Mas vejam aí, vai estar no post, essa foto do grupo todo. E vamos então falar de Nicolas Cage. Ah, cara, só uma coisa. Eu tava olhando agora de novo pra foto do... O Smith, parece que ele botou uma meia na cara, sabe? É claramente o Photoshop, cara. Só porque reclamaram que não tinha o capacete, cara. Foi ele, e essa foto que divulgou foi ele. Não, mas ele divulgou no Twitter essa foto. E depois que o pessoal disse: não, não, tira essa merda, vamos divulgar oficial. Aí ele tirou, pouco tempo depois. Deve ser garantido. Cara, essa Arlequina vai dar merda, cara. Vai dar merda, cara. Tá muito gostosa. Puta que pariu. Vai dar merda. Mas é isso aí. Vamos pra discussão especial da semana. Nicolas Cage Month! Nicolas Semana, 100 episódios, né? A gente tinha que falar sobre alguma coisa especial pro podcast. Como a gente já fez um episódio lá atrás, que a gente falou de Feira da Fruta, bem mais, até porque a gente falou do quadrinho e também falamos de homenagem que os caras da Feira da Fruta fizeram, inclusive redublando o filme do Nolan e tal. Vamos então falar dessa vez do outro ícone desse podcast, que é Nicolas Cage. Por mim, eu falava de Feira da Fruta de novo também. Emenda, fala de Feira da Fruta. É tudo bem. Cara, eu ia colocando na pauta, o Nicolas Cage de Feira da Fruta. É... Eu não sei quanto. Vamos falar da filmografia mais, mas o Luke vai falar de algumas outras coisas aí, pelo que ele me disse. Cara, existe um universo alternativo que o irmão gêmeo do Nicolas Cage não morreu. Eu quero muito morar nesse universo alternativo. Porque o Nicolas Cage teve um irmão, só que ele morreu um minuto após nascer. Irmão gêmeo. Imagine dois Nicolas Cage no universo. Ia ser foda pra caralho. Ia ser muito foda. É, enfim, ele é um ator, ele nasceu em 7 de janeiro de 64, tem 59 anos. 50 anos. Vai fazer 51. E ele tem algumas coisas muito, muito da hora, assim. Por exemplo. E de 2010 até 2015, alguns filmes que estão programados já incluídos, ele fez um total de 24 filmes em 5 anos. Excelente, né? É um cara. É um ritmo quase bollywoodiano. E algumas coisas muito estranhas já aconteceram com ele, cara. Eu até pesquisei algumas curiosidades, né? Primeiro, ele tem uma coleção de cabeças humanas encolhidas. Por quê? Não sei, mas ele tem. É, ele se casou com a filha do Elvis Presley, não sei se você soube. E ele tinha uma aliança que valia $65 mil, né? E ele teve uma discussão com a filha do Elvis Presley no iate dele, no meio do oceano. E nessa discussão, a filha do Elvis Presley jogou a aliança no meio do oceano. E aí ele teve que contratar mergulhadores pra buscar a aliança no fundo do oceano. E eu não sei se acharam, eu não consegui essa informação. Ele também comprou uma das mansões consideradas mais assombradas dos Estados Unidos, é claro. No lugar é conhecido por tortura de escravos, e os corpos dos escravos eram escondidos no porão da casa. E ele comprou a casa, velho. É uma mansão gigante que é considerada muito mal. Acho que já vi um filme sobre essa mansão, eu acho. É o Nicolas Cage. É, ele comprou um fóssil de dinossauro por $700 mil em um leilão que estava sendo disputado com o Leonardo DiCaprio, cara. Olha aí, cara, nem isso o Leonardo DiCaprio ganha. E sabe o que é pior? É porque estão investigando e talvez esse fóssil foi ter origem do mercado negro. Então ele pode perder o fóssil e ter gastado $700 mil à toa, né? Tem aquela velha história da Superman número 1. Que virou o filme, né? Que ele teve, roubaram e ele acabou recuperando. Que é tão bom quanto a história de que ele gravou o filme do Superman, que era dirigido pelo Tim Burton e que nunca saiu, e saiu um documentário recentemente com esse filme. Ele tem uma tumba que ele comprou no cemitério em forma de pirâmide, porque, né, o Nicolas Cage precisa. E tem algumas histórias engraçadas dele, eu peguei 3 aqui que eu achei. Que no Beijo do Vampiro, aquele filme que ele tem o meme lá do All Really, que ele tava overacto pra caralho nesse filme, ele decidiu que ia comer uma barata viva em uma cena. O problema é que ele teve que gravar a cena 3 vezes. Fudido. Cara, é um amor pela arte. Teve um dia que ele acordou 2 horas da manhã ao lado da esposa dele na Califórnia. E quando ele olhou pro lado, tinha um cara pelado, de pé, vestindo nada além da jaqueta de couro e chupando um picolé de chocolate dentro da casa dele. Ai, cara, é muito bom. E uma vez ele foi perseguido por um mímico. O mímico seguiu ele até dentro do estúdio lá que ele tava gravando Viver no Limite. E ele falou que foi assustador, cara. Eu também que tinha medo, cara. Desculpa aí. É, mas é isso. Eu espero que eu viva num mundo onde tenha 2 Nicolas Cage. Ia ser foda. Você esqueceu de falar só que Nicolas Cage é um cara que tem uma família foda, né? Ele é sobrinho do Coppola, né? Que é o diretor do Poderoso Chefão. E no caso, então, o primo da Sofia Coppola, né? Que ela é uma diretora famosa, inclusive ela fez um dos filmes que eu mais gosto, dirigiu um dos filmes que eu mais gosto, que é o Encontros e Desencontros. E o nome verdadeiro dele é foda, é Nicolas Kim Coppola, porra. Nicolas Kim Coppola Cage, mas também podemos chamar de Nicolau Gaiola, né? Ai, cara, Nicolas Cage é foda, cara. Se não fosse os filmes dele, ele já por si só, ele já é uma pessoa fantástica. É, não, o engraçado é que a gente não percebia as bobagens que eles faziam nos filmes, né? Até que alguém na internet percebeu e fez uma compilação dos overactors dele, que ele, das bizarrices dele, e ninguém mais conseguiu não perceber isso. É muito assustador quando você vê um filme que você tá acostumado, já, pô, vi esse filme milhares de vezes, e você começa a perceber a atuação dele, cara. É muito estranho, é muito estranho. A esbugalhada de olho que ele dá às vezes, do nada ele começa a ficar maluco, ou as mãos que eles fazem, é da hora, velho. Ai, cara, é muito foda, realmente. É muito bom. É por isso que o meu Wi-Fi, o nome do meu Wi-Fi é Nicolas Cage de Deus. É por isso que quando eu me formei em mestre, eu botei a imagem do Nicolas Cage Gandalf. Nicolas Cage é terra. E vamos falar da filmografia, cara, que é o que o pessoal conhece. E que a gente conhece mais também. Puxa aí um filme. Tá? Cara, acho que um dos mais que eu mais vi assim, que é Conner. O filme que ele virou um brutucu. Errou! Brutucu. Brutucu. É, pois é, não saiu. Brucutu. Que ele era um prisioneiro, né? Ele tava. Ele, por algum motivo, ele foi pro avião, pra outra prisão. E os presos assumem o avião, ele tem que salvar todo mundo. Esse filme é foda, cara. Eu adoro esse filme. E ele tá com uma peruca. Eu não sei se é peruca, se é o cabelo dele, mas é cabelos madeixas dele, cara. Todo filme, você também tem que reparar no cabelo do Nicolas Cage, né? É porque ele muda, né? Todo filme também. Todo filme é um cabelo absurdo. E nesse ele tá com umas madeixas longas, cara. É muito bom. Ai, cara, é excelente. Coné tem umas cenas também incríveis nele. Nicolas Cage dá um de brucutu no meio da cidade, é muito bom. E tipo, uma ideia tão ridícula e tão absurda, sabe? O Nicolas Cage era um policial que tinha um problema, aí matou um cara depois de uma discussão, aí ele finalmente estava sendo libertado depois de anos na prisão, ia ver a filhinha dele e tem sempre o coelhinho. Ah, aquele coelho maldito. E por acaso ele vai ser transportado no avião que tá transportando os piores. Os bandidos mais filhos da puta. Filhos da puta do país. É, e tem o John Malkovich, psicopata pra caralho, velho. É muito, muito bizarro, cara. Obviamente dá merda, né? No meio do voo, o voo é. O voo é. Como é que se diz? É raptado pelos bandidos, de certa forma. E o que que acontece? Nicolas Cage vai salvar o dia. É muito bom, cara, é muito bom. Esse filme é muito foda, esse filme é muito Sessão da Tarde, cara. E o mais assustador é que eu achava que esse filme era velho, mas é de 97, cara, quase anos 2000. Ele tem uma cara de começo dos anos 90, cara, é incrível. Né? Pô, mas anos 90 era anos 90, cara. Qualquer coisa dos anos 90 tem cara de começo dos anos 90. É muito assustador. Já que você falou aí de Cuné, eu vou falar do primeiro filme que eu me lembro do Nicolas Cage. Apesar de que eu vi filmes mais antigos, mas não lembro porra nenhuma da história. Eu quero falar de A Rocha, que por incrível que pareça, parece mais novo, mas é mais velho do que Cuné. E é um filme maneiro pra caralho, porra! A Rocha é muito bom. É um filme muito maneiro e que... Nicolas Cage, né? E... que é o Sean Connery, vão fugir de... vão entrar em Alcatraz por fugir de Alcatraz, né? É uma ideia muito genial, cara. O Sean Connery é o único cara que fugiu, né, de Alcatraz, o cara conhecido que fugiu de Alcatraz, e que eu não sei porque ele tá livre. Se o pessoal sabe que ele fugiu pra ele de novo. Não, é, pô, o cara fugiu, o cara tá de parabéns, ele não precisa de novo julgamento. O cara saiu de Alcatraz. Mais um motivo, porra, pra ele ser cara preso. É foda pra porra, imagina se todo mundo descobre como fugir da prisão que teoricamente ninguém poderia fugir, cara. Sai nadando. Então, Nicolas Cage vai junto com o Sean Connery resgatar não sei o que, não me lembro direito, desculpa. É, dentro de Alcatraz, e ele tem que usar o Sean Connery porque o Sean Connery é o único cara que sabe fugir, né? Uma vez lá dentro, ninguém consegue sair. E, obviamente, tá merda. Alcatraz praticamente vai pelos ares. Então, foda-se. Nunca mais ninguém vai usar aquela prisão pra porra nenhuma. Mas que importa que Nicolas Cage e Sean Connery fazem um dos melhores filmes da carreira de Nicolas Cage. Um dos melhores filmes de ação da carreira de Nicolas Cage. Inclusive, ele realmente é muito bem cotado, cara. Não, e é engraçado. A melhor coisa de você pegar os filmes agora que você sabe como é a atuação do Nicolas Cage é perceber, doutor. É muito foda, porra. É muito foda. As caras e bocas dele. E o mais incrível desse filme, cara, é que esse filme é dirigido pelo Michael Bay. E se você rever o filme, você consegue perceber as explosões do Michael Bay sem sentido nenhum, sabe? É muito foda. É o Michael Bay. Você revendo esse filme, sabendo de todos os detalhes e conhecendo os personagens, é outro filme, cara. É outro filme. E o pior é que o filme é bom, eu acho o filme bom pra caramba. O filme é bom, pô, o filme é bom. O filme é bem cotado e então. Tal. The Rock. The Rock é ou The Dwayne Johnson, né? Ou The Dwayne Johnson. Enquanto nos anos 2000, na época de Crepúsculo, vampiro tava em moda, nos anos 90 tinha muita coisa com anjo, né? Então por que não botar o Nicolas Cage como anjo? Melhor ainda, vamos botar o Nicolas Cage como um anjo stalker. Porque ele encontra uma mulher e ele fica stalkeando a mulher o tempo todo, no banheiro, cara. A mulher tá tomando banho, tá o Nicolas Cage do lado dela vendo ela tomar banho. É muito amedrontador, cara. Imagine você ter um anjo, o Nicolas Cage seguindo o tempo todo. E aí, bom, ele fica apaixonado e tal, aí tem um anjo negão que é amigo dele, ele fala, não, cara, você é um anjo, você não pode ser apaixonado por um humano, é impossível. E, enfim, ele conhece um outro anjo. É porque anjo. O cara não sabe quem é o Nicolas Cage, cara. Ele nunca diria que é impossível pro Nicolas Cage, cara. Não, o engraçado é que nesse filme ele não pode fazer as características dele de atuação, porque o anjo tem que ser reservado, ele não tem emoções. Ou seja, ele pode simplesmente ser ele mesmo. Ele tava puto, ele devia estar muito puto. Aí no meio do filme ele conhece um anjo que virou humano. E agora eu tô lembrando desse filme, pô. Ele conhece um anjo que virou humano e, pô, o anjo fala. O Nicolas Cage fala, conversa com o cara e decide também virar humano. E aí, como Deus é um cara bem gozador, ele falou, ah é? Você vai virar humano, seu filho da puta? E ele vai no outro dia, na manhã, a mulher sai pra andar, a mulher é atropelada e morre. É muito foda. E aí o Nicolas Cage, porra, virei humano pra comer a mulher e a mulher morreu. E é isso. É muito bom esse filme, cara. É um anjo stalker que vira humano e fica sozinho no final. É muito bom, cara. É, cara, é muito triste, cara. A história de Nicolas Cage é muito triste. E aí no final ele nada pelado no mar. Porque ele é um anjo que virou humano e tinha que sentir como era o mar. É pra sensualizar, cara. Acho que ele nada pelado, eu tenho quase certeza que ele nada pelado. Eu não lembro. Eu lembro que o velhinho nadava pelado, mas eu não lembro se ele imitou isso à perfeição. Mas eu vou pegar aqui e puxar da memória um filme que, pela atuação dele em solo, mas pela atuação em conjunto com outro grande overactor. Ah, já sei. É o melhor de todos os filmes overactors de todos os tempos. A Outra Face. Que é muito foda. Que você tem o Nicolas Cage, que é um policial bonzinho. Não. E de outra forma. Não, desculpa. Você tem o Nicolas Cage, que é um. É complicado. Esse filme é complicado, desculpa. Nicolas Cage, que é um super vilão. Um super assassino lá. Não sei o quê. Você tem o De Outra Volta, que é um policial bonzinho. E que eu não me lembro qual foi o motivo, cara. Mas por algum motivo. Eles trocam, vamos dizer assim. É que ele tinha que descobrir alguma coisa que o irmão do Nicolas Cage sabia. Aí bota numa máquina lá especial que eles trocam a personalidade deles. Então De Outra Volta passa a ser o vilão e o Nicolas Cage passa a ser o policial bonzinho. Não, preso, cara, na prisão. É sim, é o Nicolas Cage vai. O problema é que é o Nicolas Cage tentando interpretar o De Outra Volta. E o De Outra Volta tentando interpretar o Nicolas Cage, cara. Não, é que não é pior, não é uma máquina. Eles só tiram o rosto do Nicolas Cage. Ah, é, eles trocam o rosto, né? Só trocam o rosto deles. Não é uma máquina. Então, é muito assustador, cara. É, mas é muito assustador, porque assim, eles podiam simplesmente tentar. Ah, não, o personagem é tal, vamos interpretar o personagem tal. Mas não, cara, eles realmente tentam interpretar um ao outro. É muito ridículo, cara. É muito ridículo. E o Nicolas Cage tá overactor pra caralho esse filme. Ah, cara, mas é porque o De Outra Volta é foda, cara. O De Outra Volta também é genial, cara. E o Nicolas Cage mais ainda nesse filme. Puta que pariu. Não sei se você lembra o começo desse filme. que é o Nicolas Cage fingindo que é um padre. Aí tem um coral. Aí ele vai atrás de uma menininha do coral e aperta a bunda e ele esbugalha os olhos e abre a boca, cara. É muito foda, cara. É muito foda, porra. Esse filme é muito foda, cara. Puta que pariu. É assustador. É, se você nunca assistiu a outra face, cara. É um filme muito... É muito divertido, cara. Pior que... Fora o overreactor do Nicolas Cage e tal, as cenas de ação não fazem sentido nenhum. São jogadas na tela do nada. O Nicolas Cage fica preso metade do filme. É muito foda, porra. E se você parar, ele só troca o rosto. Como é que ele fica da mesma altura? Como é que ele fala do mesmo jeito? Ninguém sabe. Foda-se. Fora que, tipo, eles tiraram o rosto do Nicolas Cage e deixaram ele deitado, porque ele tava em coma. Uhum. Só que aí eles não protegeram nada, ficou o Nicolas Cage deitado, ele acordou, matou todos os médicos, matou todo mundo que sabia que o John Travolta tinha atacado com ele, pronto, fudeu tudo. Muito ruim. É muito foda, porra, é muito foda. Não, não, que porra, ruim? Esse filme? Caralho, Luke, não, não, cara, esse filme é muito foda, porra. Muito triste, Luke. Eu assisti esse filme mais novinho, eu tinha o DVD desse filme, cara. E eu assisti depois de velho, conhecendo o John Travolta, conhecendo o Nicolas Cage, eu percebi como os dois estavam tentando atuar um igual ao outro, cara. É muito foda. Cara, é muito bom, porque tipo, nenhum dos dois sabe atuar. E os dois tentam atuar fazendo papel um do outro, que não faz o menor sentido, sabe? É muito bom, cara, esse filme. Como é que você não gosta? Eu realmente não gosto. Você filme. Tem que ver de novo, pô. É muito bom esse filme. Tem que ver, mano! Ok. Mas bem, vai lá, puxa outro aí. Então, na época, tava uma febre com Velozes e Furiosos, né? A Globo conseguiu os direitos, fez sucesso. E aí o SBT falou, o que que nós temos aí? Que seja parecido com o Velozes e Furiosos. Que tenha ação e tenha carro. Porra! Filme do Nicolas Cage com a Angelina Jolie, 60 segundos. Que o cara é um ladrão de carros, o irmão dele, ele tava roubando carros pro maluco lá e ele é capturado. Aí o Nicolas Cage, ele tem que roubar uma lista de carros pro vilão lá, né? Cara, esse filme é inacreditável, cara. Tem uma cena que, antes de toda a roubalheira lá, todo mundo se junta e o Nicolas Cage bota a música preferida dele. Cara, vocês têm que ver essa cena de novo, vocês têm que ver a mãozinha que ele faz. Vamos nessa! Aí ele tipo balança as mãos um do lado do outro, tipo, vamos nessa. É muito bom. Aí tem o final que ele tá, tipo, entrega, ele meio que não consegue entregar todos os carros. Aí ele fala, não, tô cansado, eu quero ir pra casa, por que você não me deixa ir pra casa? É incrível, é detalhar a atuação do Nicolas Cage, isso foi bem incrível. Não, e o pior é que ele pega a Angelina Jolie, gente. É muito forçado. Na época a Angelina Jolie não estava magra como hoje, né? É, não tava gostosa naquela época. É muito louco, cara. É muito bom, cara. Também... Esse filme é ruim, mas eu gosto. Não, esse eu concordo com você. Esse filme é ruim, mas eu gosto. Porque tem algumas cenas de roubos de carro que é fantástico, cara. Os caras passam metade do filme fazendo... plano pra roubar o carro, pra roubar 50 carros em uma noite. E o legal, tipo, que não os caras vão fazer um plano, entrar nas concessionárias pra roubar os carros. Não, eles vão nas casas das pessoas enquanto os caras estão festejando e roubam o carro da boa, sabe? E já naquela época tem aquela velha coisa, ah, você é velho, tem que pegar as coisas novas aqui, não sei o que. É muito bom, cara. Muito bom. E deve passar na terça-feira no SBT. Todo ano passa mais 5 vezes esse filme no SBT. É, foi um sucesso, pô. O SBT conseguiu. É, eles acharam Velozes e Furiosos dele. É muito, muito foda. Nicolas Cage, claro. Vamos pra mais um aqui, Nicolas Cage. Vamos falar logo dele, cara. A gente já fala muito em outros podcasts, mas vamos lá. Um dos maiores memes da internet veio desse filme. Um dos maiores memes da história da humanidade veio desse filme. Que é o meme do Nicolas Cage vestido de russo e batendo em velhinhas. Porque o sacrifício. Not the beast! Quando todo mundo esperava que tipo, o Nicolas Cage já tivesse feito de tudo. Tudo! Ele vem e faz um filme de terror, um remake de filme de terror dos anos 70, que era numa comunidade do mal na Europa e não sei o que. E virou uma comunidade Amish no meio dos Estados Unidos, de produtoras de abelhas, que por acaso é é o ponto fraco de Nicolas Cage no filme, né? As mulheres enganam o mundo. As mulheres enganam o Nicolas Cage pra ir lá pra ilha, dizendo que a filha dele tá com problemas. E aparece, começa todo um ritual. Que é impressionante que o filme é uma merda. É literalmente uma merda. Só que os 20 minutos finais do filme, eu não sei o que acontece. Tipo, o Nicolas Cage faz uma investigação toda grande na coisa, e do nada, no final do filme, ele vai salvar a filhinha dele, entre aspas. Ele se veste de urso. Eu até agora não entendo por que ele se vestiu de urso, cara. É porque eles queriam botar o Nicolas Cage vestido de urso, cara. Que não, querido. Ele se veste de urso e dá um soco numa velhinha, cara. Mas não é um soco qualquer, é um soco que a mulher cai pra trás. É muito foda. É muito foda, cara. E tipo, fora toda a cena de ação dele vestido de urso, até a cena final que as mulheres conseguem prender ele e jogam as abelhas. E um dos maiores clássicos de toda a memesfera, vamos dizer assim, é o Nicolas Cage gritando, obviamente, "Not the beast! Not the beast! What is it? What is it? What is that? What is that? What is it? Oh, no, not the beast! Not the beast! Ah! Out of my eyes! My eyes! Ah! É incrível, é um overact absurdo essa cena, cara. Eu imagino eles no estúdio sem o efeito especial, cara. Como foi isso aí, cara? Caralho, é muito foda, pô. O filme é uma merda, mas os 20 minutos do finais do filme são muito fodas. E é isso, cara, o sacrifício. Todo mundo sabe que o Nicolas Cage é um cara aficionado por quadrinhos, maluco. Eu diria maluco. E eles tinham que contratar alguém pra um papel de um pai, de uma garotinha, que era aficionado por quadrinhos, maluco. E meio retardado da cabeça. E aí chamaram o Nicolas Cage pra fazer kick-ass pra ser o Big Daddy, que é o pai da Hit Girl. E, cara, ele tá muito absurdo nesse filme, que ele tem que fazer um pai amoroso com a filha, e meio maluco, né? Então ele dá um tiro na garota e fala, ah, muito bem, amorzinho, mais dois filhos só, não sei o quê. E ele vestido como Batman. É o mais legal é isso, cara, é o Nicolas Cage vestido de Batman. E ele faz umas coisinhas muito estranhas, tipo... É, tem uma cena que eles estão do outro lado do prédio, assim, o Kick-Ass tá vendo ele e a Hit Girl, e eles dão um high five, um vai pro cada lado, assim, e vai descendo. É muito ruim, muito ruim. E eu acho que a cena que mostra todo o nível de atuação do Nicolas Cage é quando ele tá pegando fogo. Eu não sei se você lembra. Que enquanto ele tá pegando fogo, ele tá dando instruções pra filha e ele tá gritando, assim. É muito bom, cara. Eu sou muito fã do Nicolas Cage, não adianta. Eu não consigo falar mal dele, cara. Não, mas esse filme é legal, cara. Eu gosto do primeiro Kick-Ass. Acho que o segundo extrapolou um pouco. Extrapolou um pouco. Até tem umas cenas legais, né? Eu só acho meio foda o Jim Carrey depois falar que não queria ter feito filme, não sei o quê. Mas eu gosto muito do Kick-Ass 1, cara. Kick-Ass 1 tá muito bacana. Eu acho que você devia ver e reparar no Nicolas Cage, cara. Não, pô, Nicolas Cage é do caralho. Assim. E foi legal porque eu assisti o Kick-Ass a primeira vez, eu não fazia a mínima ideia que tinha o Nicolas Cage no elenco. Quando eu vi do nada o Nicolas Cage, caralho. Foi tipo uma reação meio que, caralho, meu irmão. Sabe, naquele momento eu pensei que o filme ia ser uma coisa, e o filme é uma coisa completamente diferente. Ainda assim, eu realmente indico, é muito bom, cara, eu achei muito bom. A peruca dele nesse filme também tá fantástica. O bigodinho. É foda demais, cara, puta que pariu. Olha isso, cara, o Picocinho tá louro, cara, no filme. Tem que ver a cena dele dando tiro na Hit Girl e do sorrisinho, cara. Ele é muito assustador nesse filme. É muito bom. Mas já que estamos falando de super-heróis, né? Então. Ai, não. Vamos. Não, pula isso. Vamos falar de um que é pseudo super-herói. Esse aqui eu vou falar do super-herói que o Luke tá falando. Eu falo depois. Mas que é o Vidente. Você chegou a ver esse filme, cara? Não vi, cara. É um filme que, como o nome diz, né? Como o título em português entrega, de vocês é um vidente. Só que ele não é um vidente qualquer. Não é um vidente, tipo, ele vê o futuro das outras pessoas e tal, as pessoas não. Não, cara, ele é um super vidente. Porque ele é um vidente que consegue ver quando o cara vai atirar a bala nele. 2 segundos antes do cara atirar a bala nele. E ele desvia! Ele desvia da bala, mas. Tipo, eu entendo o Nicolas Cage ver que o cara vai atirar e correr, mas não é tipo, ele corre pra impedir que o cara venha atirar. O cara atira. E ele sabe que a bala tá vindo na direção dele e ele desvia como se ele fosse o Flash, cara. Tem aquelas cenas de efeito de cara que se move em super velocidade. Tem nesse filme. E não faz sentido algum, cara. Ele é um vidente, foda-se. É muito absurdo, cara. Ele não é um vidente que vê as coisas. Ele é um vidente que tem super poder. Ele não só vê as coisas, como ele consegue reagir a elas da forma mais absurda possível. É um dos piores roteiros da vida, né? O Nicolas Cage é chamado pra ser ajuda, pra ajuda. A polícia chama ele pra ajudar. E, cara, é muito foda. É muito ruim, cara. Esse é um dos piores filmes da carreira de Nicolas Cage. E olha que eu estou falando de Nicolas Cage. Então você tem que imaginar o que pode ser um dos piores filmes da carreira de Nicolas Cage. Falando de um dos piores filmes da carreira dele, Nicolas Cage já foi o Batman, o Superman quase já foi, ele já foi um urso. Claro. Não, mas espera aí, Luke, só queria te mostrar um negócio, cara. Isso aqui, ó, eu quero te mostrar. Porque também, Vidente é um dos filmes que tem uma das melhores perucas da vida de Nicolas Cage. Olha essa foto. Olha que cabelinho, velho. Sabe aquele meme do Nicolas Cage que parece ter uma águia na cabeça? Que cabelinho. Ele já foi o vidente, ele já foi um motoqueiro, ele já foi ladrão. Mas então, o que faltava pro Nicolas Cage? Pô, vamos botar o Nicolas Cage como um feiticeiro. E aí ele bota o feiticeiro pra enfrentar o Dr. Octopus. E pra isso ele chama um aprendiz, o Jay Baruchel. Que cara, esse cara é um merda. Ele é o Shia LaBeouf da nova geração, cara. Era, na verdade, né? Porque ele só fez filme, eu acho que ele não fez mais nada. Ele fez um outro lá com o Seth Rogen e sumiu, velho. Esse moleque é um péssimo ator. Você tem que encarar o Nicolas Cage com outra peruquinha, né? Ele tá com uma peruca espetacular. Eu acho foda, pô. Ele tá com uma das duas perucas mais longas, né, dele. E eu acho foda no começo a cena dele no. A cena do passado dele, caçando as bruxas. Também é incrível. É incrível. Porque ele sempre tenta botar o Nicolas Cage novinho, alguma moeda do filme, tá? Não dá mais pra esse novinho, cara. Mas o pessoal não tenta colocar ele novinho, né? Ele diz que o Nicolas Cage é novo, mas bota o Nicolas Cage de agora. Interpretar. E o filme é tipo um Karate Kid com magia, só que é o Sr. Miyagi é o Nicolas Cage. E não dá certo, cara. É muito. Esse filme é ruim. Ele não é aquele ruim que dá a volta. Ele dá umas 3, 4 voltas e fica ruim de novo, cara. Eu acho foda que o poder dele é o Rasengan, cara. Ele é literalmente o Rasengan, cara. Esse filme é muito ruim, cara. Meu pai assistiu o DVD disso, eu falei, pai, por que você pegou isso, cara? Você gastou dinheiro com o filme do Nicolas Cage, dele ser aprendiz de feiticeiro. Não, cara, não, esse filme é ruim. Ai, cara, pô, Nicolas Cage, como sempre, né? Fazendo coisas fantásticas. Ele já fez super-herói, já fez feiticeiro, já fez, que mais? Já fez bandido. E por que não, né? Nicolas Cage também faz mocinhos, grandes mocinhos. Que não usam superpoderes, que tem um filme dele fantástico chamado World Trade Center, né? Então, é o filme do World Trade Center, que eu não sei quem teve a estúpida ideia de botar o Nicolas Cage no filme. Porque sabe quando todo mundo tá emocionado no filme e você tem um ator lá que é a cara do desespero? É o Nicolas Cage nesse filme, cara. Cara, pra mim esse nível tá no. Esse filme tá no nível daquele filme do Stallone do metrô embaixo d'água. Uhum, Daylight. Daylight, cara. Esse filme tá no nível desse Daylight, que que o cachorro não morre de maneira nenhuma, o cachorro sobe o filme inteiro e ele volta, velho. É esse nível pra mim. Ele também tá com um bigode do caralho nesse filme. Tá. Você vê a capa, você olha e tem coisa que a gente vai fazer. É pra isso que eu tô vivo. e é um filme todo dramático, né? Porque afinal é o World Trade Center, toda a história do World Trade Center, não sei o quê. Mas porra, cara, com o Nicolas Cage não dá. Eu não sei quem teve a estúpida ideia. Vamos fazer um filme sobre o World Trade Center. Vamos chamar quem? Vamos chamar, sei lá, um Bruce Willis? Vamos chamar um... sei lá, quem mais? Harrison Ford? Não, vamos chamar o Nicolas Cage mesmo. É o que tem pra hoje. É barato o cachê, ele paga um sanduíche de Nicolas Cage aparece no filme. É, cara. Mas esse filme eu tenho que admitir, o problema não é só o Nicolas Cage, cara. É uma das piores direções que eu também já vi. Puta que pariu, que diretor merda, viu? Mas tudo bem. É isso aí. Então vamos falar de motoqueiro. Peraí, eu queria te mostrar uma foto aqui dos policiais desse filme, cara. Do World Trade Center. Olha essa foto. Não tem por um favor. Ator maneiro nesse filme, cara. Muito ruim. Olha essa foto, cara. É incrível, é incrível. Olha o tamanho. Eles pegaram os atores mais genéricos de todos os tempos. Olha o gordinho aqui, cara. Olha esse gordinho. A gente é gordinho, mas porra, não ia dar, né? Devia oferecer uma rosquinha pra eles. Meu Deus, cara. É foda. Então vamos transformar o Nicolas Cage em uma caveira flamejante que dirige uma moto? Vamos! Vamos fazer dois filmes com o Nicolas Cage? Caveira? Dirige... Cara, o segundo ele patrocinou. Tenho certeza absoluta que o segundo ele patrocinou. Só pra fazer a cena do xixi pegando... Só pra fazer a cena do xixi e do cavalo. E o primeiro filme foi só pra fazer a cena do cavalo. É isso. O Nicolas Cage faz um pacto com o demônio. Que no final ele só se fode. Eu não lembro. Não, mas ele começa quando. Como um motoqueiro lá que faz os. É porque ele fez o pacto. Porque ele era aqueles motoqueiros que fazem um show, sabe? Pula por não sei quantos carros. Era o pai o dele que fazia isso? Não, mas ele fazia também. E tinha um pacto pra, tipo, ele não. Nunca se matar, uma coisa assim. Só que, eu não sei se foi o pai dele que fez o pacto, não sei o quê. Eu sei que passou o tempo, eu já fui cobrar a alma dele. E ele vira o motoqueiro fantasma. E, sinceramente, pra mim, a parte mais engraçada desse filme é que eles tentam forçar que o Nicolas Cage é um cara novinho. E é muito absurdo, tanto no flashback quanto no... Flashback ele é um garoto mesmo. Aí passa um tempo, pouco tempinho, o garoto vira o Nicolas Cage, velho. Não. Eu acho que uma das partes mais fodas desse filme, cara, é o Nicolas Cage explicando pro interesse amoroso dele no filme. Que é Eva Mendes. Que ele fala claramente, tipo, não, que no meio, se foi ele, foi o pai dele. Ele fala, tipo, fizeram um pacto com o diabo e agora eu ando na moto com uma caveira. Ataca com. Pegando os bandidos que o diabo mandou pegar. Porra! Sério, Nicolas Cage? Não tinha uma desculpinha melhor não, caralho? Não, mas eu realmente acho engraçado que eles fazem toda aquela parte do... Há 10 anos depois, eu não lembro quanto tempo passa. Aí o garotinho que era novinho, ele vira o Nicolas Cage. Eu falo, não passou esse tempo aí não, cara. Esse pacto com o demônio estragou pra caralho, moleque. É muito engraçado. E o filme é ruim, o filme... Ele é... Não, o filme é uma ruim. Bosta, cara. Mas o segundo, eu acho o segundo consegue ser pior que o primeiro, cara. O visual do Motoqueiro Fantasma no segundo é bem melhor que o do primeiro, porque no primeiro pega fogo, mas tá tudo normal, né? Mas é só o visual, cara. O resto tá ruim. Os efeitos desse filme, meu amigo, o cara com certeza fez efeito no final de semana. Eu não consigo acreditar. Todos os efeitos de pessoas, de monstros morrendo, né? Porque os monstros pegam fogo, né? Eles não caem o corpo do cara, não. Ele pega fogo negro. Ainda mais. E aquele efeito barato. O filme, tipo, de 2011. Parece efeito dos anos 90, cara. Puta que pariu. E o mais estranho é que o filme não fez sucesso nenhum. E tem a continuação. Não faz sentido. Como, cara? Como? Tô falando, Nicolas Cage pagou, cara. E nem tem a continuação nem tem a Eva Mendes, cara. Então não vale a pena assistir a continuação. Eu tô falando, cara. Nicolas Cage pagou, porra. Esse filme é ruim. Esse é ruim. Esse, né? Esse, né? Os outros... Os outros são mais ou menos. Mais ou menos, né? Ok. Falando em filme bom do Nicolas Cage, né? Vamos falar de Caça às Bruxas, que é um filme relativamente recente, né? Que o Nicolas Cage Ele, como o próximo nome diz, né, ele é um cara que caça bruxos, né, era medieval. E ele também tá com uma peruquinha sensacional, né, porque obviamente, né, Nicolas Cage. E só pode fazer filmes assim com perucas. É impressionante, todo filme que o Nicolas Cage faz, que é passado no, que é no passado, ele tem que usar uma peruca de cabelo longo. É porque ele tá careca, velho. Eu não entendo. Mas não é tipo ele fazendo o cara jovem. É por algum motivo no passado todo mundo usava cabelo longo. Que porra é essa, meu irmão? É, o Nicolas Cage é muito bom, cara. E tipo, ele passa o filme todo. O filme é uma merda, desculpa, vou passar spoiler mesmo, foda-se. Ele é com o Ron Pilma, né? Rupilma, que também é um espetáculo de atuação, tão bom quanto o Nicolas Cage. Nesse filme, é fantástico. Cara, o Rupilma nesse filme, ele com certeza ele não tava querendo fazer o filme, cara. Foi um troquinho que ele precisava pra comprar alguma coisa. Só pode ser, ou pra pagar uma conta. Porque não tem um momento do filme que parece que o Rupilma tá afim de fazer o filme. Parece que o tempo todo ele tá de saco cheio. Até nas cenas que é mais ou menos de comédia, ele parece estar de saco cheio. E bem, Nicolas Cage foi uma fantástica coisa. Passa o filme todo defendendo a mulher, que o pessoal diz que é bruxa, não sei o quê. O filme todo fica mostrando, tipo, ah não, não sei o quê. E no final descobre que a mulher é um capeta. É foda tomar no cu, porra. É foda. É muito tenso. Tem uma das cenas de luta contra o capeta mais ridículas da história do cinema. É muito foda. Esse filme eu não vi. Não veja, cara. Puta que... Não veja. Ah, cara. Esse é o mesmo ano do Aprendiz de Feiticeiro. É impressionante, cara. É uma merda. Puta que pariu. Que filme merda. Esse filme eu gosto, hein? Esse filme eu gosto de verdade, mas ele é muito, muito fraco. Porque, cara, o que, que é bom? O que, que fez sucesso no passado? Porra. Indiana Jones, né? Indiana Jones, o cara que procura tesouros, o cara que é todo bonzinho, o cara inteligente. O que a gente pode fazer? O novo Indiana Jones. O Indiana Jones do século XXI. Nicolas Cage. Nicolas Cage, porra. Eu gosto de filme. Viu? Então, A Lenda do Tesouro Perdido, que teve dois filmes, eu não vi o segundo ainda. Eu vi o primeiro. Eu não lembro, sabe? Se eu vi. Eu vi os dois, mas eu não lembro. Eu misturo as histórias. O primeiro é do. Que ele tem que tirar um mapa codificado na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Minha dúvida era essa, se esse é o primeiro ou se era o segundo. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. O segundo, ele tem um livro lá que tem uns coisas. Um mapa maluco lá no filme. O livro é tipo um Tomb Raider? Que? Lara Croft Tomb Raider. Isso. É tipo um Tomb Raider piorado. Olha que Tomb Raider já é ruim, viu? Enfim, o Nicolas Cage nesse filme é um caçador de tesouros, né? Que ele tá procurando tesouro durante toda a vida, que fudeu a família dele, que ninguém acreditava mais que existia. E aí ele descobre que tem um mapa codificado na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, porra, tranquilo, né? Declaração de Independência, quem não rouba hoje em dia? Cara, se a segurança da Declaração de Independência for aquela do filme, realmente, quem não rouba, viu? Não, e é inacreditável que ele rouba o negócio e sai por aí e depois. No... Desculpa. Cara, se alguém rouba a Declaração de Independência dos Estados Unidos, o cara é fuzilado no momento que pisa fora do esconderijo dele. Ah não, o Nicolas Cage é o Nicolas Cage. Ele consegue não só ver, ele passa limão na Declaração de Independência dos Estados Unidos, e ele consegue ainda descobrir lá tesouro perdido, não sei o quê, e ganha uma puta bolada com isso. E o filme é ruim, mas é bom. Ele tem tipo aquelas piadas que é muito ruim, mas eu adoro esse filme, cara. Cara, tem também Illuminati, essas coisas todas, mas o segundo filme eu não lembro muito bem pra falar. Mas o que eu acho muito foda é a capa dele, é o pôster dele, que tem o Nicolas Cage segurando uma tocha na posição como se fosse a Estátua da Liberdade. Olha, é muito foda. Eu vou ver esse filme, cara. Eu tenho que ver esse filme. Esse filme é muito bom. A cara dele tá totalmente photoshopada, cara. É muito bom. E tem os Illuminati de novo também. Porque tem que ter os Illuminati, que são os vilões contra o Nicolas Cage. Então, estamos terminando aqui a nossa listinha. Vou pegar aqui um que eu gosto muito, que é Vício Frenético, que, na minha opinião, Se vocês acham que o Nicolas Cage é overrated dos outros filmes, é porque vocês não viram Vício Frenético. Vício Frenético é a atuação mais overrated da vida de Nicolas Cage. Ele faz um policial que é viciado em drogas. E ele tem as cenas que ele toma droga e ele vai fazer o cara viciado. É de uma interpretação, cara. O Nicolas Cage gritando viciado, é incrível. É tão incrível, é tão fantástico. Tem uma sequência final, tipo, que ele tá todo fudido, cara. Aí ele toma a droga e tá viciado. Ele começa, porque ele já tá todo fudido, né? Foda-se, vou me fuder mais. Toma a droga. Por algum motivo, eu não sei porquê, tudo que ele faz começa a dar certo. Do nada, sabe? Ele tipo, vai tratar com a máfia viciadas. Todo viciado, que ele tinha um negócio com a máfia mesmo, ele era um policial corrupto, né? E ele vai, só que por algum motivo, do nada, os outros policiais estavam aparecendo. Então, os policiais pegam a máfia e ele passa de que era um cara infiltrado. Do nada, assim. Então, todo o dinheiro que ele tava devendo pra máfia, ele automaticamente não precisa dever mais. Afinal, pô, já prenderam os caras, né? Ainda tem a cena muito foda que, tipo, tem um adolescente. Tem um casal adolescente transando no meio da rua, né? Aí o Nicolas Cage para o casal, manda o cara ir embora e começa a transar com a mulher. Eu acho foda. Ele começa a estuprar a garota do nada. Caralho! É fantástico, cara. Eu melhoraria essa cena botando ele vestido de urso. Ia ser foda. Mas esse filme, cara, é porque o Nicolas Cage é um viciado o filme todo. E o filme todo aparece cenas dele tomando droga e ficando maluco e tal. Mas no final, que ele realmente tem quase uma overdose, é impressionante, cara. A atuação do Nicolas Cage nesse filme é de você ficar de queixo caído. É muito, muito incrível, cara. Vale a pena só pra ver essas paradas, assim. O filme não é tão ruim, não. O filme até que é mais ou menos interessante, mas puta que pariu, cara. É um overrated absurdo, mas muito absurdo, cara. Por favor, assistam, quem puder. Vícios Frenético. Então, como último aqui, eu vou falar um filme realmente bom dele. O Vozal, coitado. Que é O Senhor das Armas. Também tá na minha lista aqui. Tem no Netflix. Assisti esses dias. Eu tinha visto só o começo, eu acabei não terminando. Mas ele ficou testando um traficante de armas. De armas que, com as constantes guerras, ele foi ficando importante, né? E ele vai sendo perseguido por um agente lá que é incorruptível e tudo mais. E tem toda a relação dele com a mulher dele, com o irmão, né? Com a família. Mas aí, como não pode fugir, tem uma cena incrível com o Nicolas Cage. Que eu não sei se você lembra, que ele... Ele tá meio fudido lá na África. Uhum. E aí um maluco lá paga pra ele uma dose de cocaína misturada com pólvora. E aí ele sai meio doidão, né? Do negócio. Que ele tinha acabado de matar um cara. E ele vai jogar bola com os molequinhos da África. E ele tenta chutar uma bola e ele cai no chão. E é muito escroto a interpretação dele, que ele tá loucão. Ele tava treinando pro Vício Frenético já, cara. Ele tava muito loucão e ele tava dando risada, caindo. Tipo, ele não conseguia jogar bola de jeito nenhum. E aí ele vai, ele come uma mulher que tinha AIDS. E ele fica, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu enfiei você. Ele tinha... Muito bom, cara. Interpretação do Nicolas Cage. Mas é um filme excelente, eu acho que é o melhor filme do Nicolas Cage que eu vi. É um filme muito bom, eu concordo, cara. E esse é o último mesmo? Só posso falar um rapidinho? Não, eu tenho mais dois aqui. Eu só tenho mais um, então fala aí. Meu filme é o Presságio. Vocês já viram o Nicolas Cage sendo vidente e já viram ele sendo o Caçador de Tesouros. Então ele junta os dois nesse filme. E ele começa a ver um presságio dos ETs que o mundo vai acabar. Ai, ai. E ele passa o filme todo. Ele passa o filme todo pra descobrir, né? Sabe aquele filme do Jim Carrey, o 23? Sabe? Sim. Que eles fazem aquelas fórmulas ridículas. Era um 23 com o Nicolas Cage. É um 23 do Nicolas Cage, cara. Ele começa a descobrir os códigos do nada. Isso eu não me lembro muito bem, tipo, mas o filho dele percebe os códigos e não sei o que. E é tudo pra tentar salvar o filho dele no final. Ele é uma mistura de 23 com uma pegada Nicolas Cage descobrindo os segredos no Tesouro Perdido, mais uma pegada de Vidente, mais uma pegada de O Dia que a Terra Parou. Ele joga tudo no liquidificador e faz esse presságio, cara. É impressionante também. É um filme muito, muito interessante, assim. Nicolas Cage. Então fica a dica aí também, Presságio. Meu último aqui é um filme que eu acho que todos deveriam ver. Todos que amam o Nicolas Cage. Que é O Beijo do Vampiro. Que é o filme que ficou famoso pelo meme do Nicolas Cage fazer aquela cara de "Oh, really?". Por quê? Qual que é a história do filme? Ele é um agente literário que por algum motivo ele acreditou que foi mordido por uma vampira. E que ele lentamente está se transformando em vampiro. E ele começa a terrorizar a secretária dele. E a secretária dele é o alvo da primeira vítima. E é muito engraçado, cara, que tem um momento do filme que ele bota aqueles dentes de vampiro, sabe? Todo mundo já botou. E sai andando pelo meio da rua com aqueles dentes de vampiro falso, com aquela boquinha que ele faz. E ele tá totalmente maluco nesse filme, cara. É um filme muito engraçado, assim. Tem um meme muito bom desse filme também na internet. Eu vi esse filme, eu não lembro das coisas, mas eu... É claro que a internet não perdoou, coitado. Eles botaram as melhores cenas desse filme. Então se você pesquisar por aí... Você nem precisa YouTube ver... tem, pô. YouTube tem, cara. Nem precisa ver o filme inteiro. Só ver as melhores cenas desse filme, que é incrível. A atuação do cara desse filme. You don't say... Ele fazendo... Você vive esse emprego de merda, você não vai sair daqui, não sei o que, com os olhos esbugalhados dele, com a cabeça pra frente. Tudo errado. Bom, cara. É um dos memes mais legais, cara, esse daí. Ai, cara, muito foda. E bem, meu último é o 8mm, que também é um filme bom do Nicolas Cage. É um filme meio pesado, então é importante. Ele é realmente um filme meio pesado. Que é o Nicolas Cage pagando de investigador particular, tentando descobrir um caso de uma garota que foi morta durante uma filmagem de um filme desses. E ele cai no mais absurdo do submundo dos filmes pornôs. E é legal, ele é um filme bem, bem interessante. E obviamente no final do filme o Nicolas Cage fica puto com os vilões e tem a cena overactor de Nicolas Cage Rage correndo atrás do cara, querendo matar ele. É muito foda. Então é isso. Rapidinho também, do 10 anos pra cá de atuação do Nicolas Cage, tirando O Senhor das Armas, o único filme bom que ele fez foi O Scrooge, se ele não pode atuar, né? Porque é um desenho. Então é isso. É a carreira do Nicolas Cage hoje em dia. Cara. Pô, ainda quero ver o filme do... O documentário dele fazendo Superman. Eu ainda não vi. Eu não sei. É muita vergonha alheia pra mim, cara. Não dá. É isso, Nicolas Cage. Sempre falaremos do deus Nicolas Cage. Nicolas Cage é muito foda. Pessoal, nessa área de indicação a gente vai fazer indicações especiais em que a gente vai falar não coisas que a gente viu, leu e tal, que a gente terminou e tá indicando pra vocês, mas coisas que a gente tá acompanhando ainda, seriados, jogos que estão jogando, ou animações que nós estamos vendo, e a gente vai falar mais ou menos o que a gente ainda tá vendo. Não dá pra indicar completamente, porque não terminou, mas que é bacana, que a gente está acompanhando já há um tempo e que a gente quer que vocês deem uma olhada. Então, a ideia que a gente fez é só um aparato rápido sobre as coisas que a gente ainda está acompanhando, não dá pra dar um parecer final, mas que por enquanto a gente está gostando. E vamos fazer intercalado, como é muita, muita coisa, cada um vai indicar só uma série de qualquer coisa, tá? Então, de quadrinho. Eu tô no final aqui no Brasil. Eu já li, na verdade, mas... A versão nacional terminou recentemente. Foi do mangá Monster, do Naoki Urasawa. que, cara, eu acho muito bom. É muito bom, assim, uma das melhores obras do Naoki Urasawa. É, eu acho que eu ainda gosto um pouco mais do 20th Century Boys, mas o Monster é excelente. E que é a história de um doutor japonês que vivia na Alemanha e que ele acaba salvando uma criança. Só que essa criança, ela na verdade, ela era uma espécie de... não capeta, mas ele é... essa criança era, ela era, e depois vai piorar, né? Se tornando um dos piores assassinos da história lá da Alemanha. E depois que o médico, depois de alguns anos, não acho que uns 10 anos, eu não me lembro agora quanto tempo passa, ele descobre que essa criança que ele salvou é um assassino que matou os antigos chefes dele e que ele estava matando outras pessoas, né, em vilarejos da Alemanha. Ele começa a caçar. Então ele é um filme que todo... ele é tipo um filme não, tipo um quadrinho todo meio que noir, meio que uma pegada de detetive particular. E é muito legal porque o médico, ele não é um... ele é um cara que ele fez um treinamento todo para poder encontrar essa criança, agora já adulto, né, para poder tá caçando ele, né, para teoricamente matar. Não posso falar, né, mais. E tem todo você vê que o cara não é mau. O cara simplesmente ele tem aquela missão de vida dele, que é poder tentar impedir esse cara. E a trama vai criando proporções gigantescas, que tem coisas de espiões da Segunda Guerra, um projeto de criação de crianças meio que do mal, né? Não dá pra dizer que é super poderoso, mas que seriam pessoas perfeitamente aptas a criar, a fazer certos crimes e tal. E é muito legal, a trama é muito bem encaixada, a arte é muito legal porque é aquele... O mangaka, o Naoki Urasawa, ele é o cara que sabe desenhar, sabe? Tem um Tototema, que é o japonês. Ele tem cara de japonês. Não é aquele coisa de quadrinho japonês em que os caras têm um visual e uma formatação corporal, uma anatomia completamente absurda. É tipo um cara, você vê que é o japonês, o cara que é alemão, você vê que é alemão, o cara que tem uns olhos lá no momento que ele fala da Tchecoslováquia, você vê que o cara é um pouco diferente. Eu acho muito legal a arte dele, a história, a sequência toda, eu gosto muito, cara. Eu gosto mais dele do que de 20th Century Boys. 20th Century Boys, né? Eu gosto muito. São 18 volumes, acabou recentemente aqui no Brasil de ser lançado. Eu tô lendo a edição nacional, falta só ler o último volume. E vale muito a pena, cara. É muito bom. E ele teoricamente ia ser um seriado da HBO. Só que como quem ia cuidar do seriado era o Del Toro, obviamente não vai acontecer nunca. Ele sempre cai fora. Vai lá, Luke. Um quadrinho. O quadrinho que eu queria indicar aqui é o Boku no Hero Academia, ou Academia, eu não sei como é que eu vou falar. Que eu tava procurando um mangá pra ler, sabe, semanalmente. Que desde o fim de Naruto, assim, eu tava procurando alguma coisa bem básica pra ler, bem tranquila. E esse é o novo queridinho da Jump pra mim. Que ele é basicamente um shonenzão genérico, normal. Mas ele é muito bem feitinho em certas coisas do básico dele, eu gosto muito. Que é uma história que se passa nos dias atuais, só que existem pessoas com poderes especiais e elas são comuns, assim, todo mundo. E existem, vai, é aquele velho história do colegial, e existem colégios pra criar, pra treinar heróis, esse tipo de coisa. E o protagonista é um garoto que não tem poder nenhum. Ele é um caso raro e que, pelo fato da mãe e do pai ser de quarta geração, alguma coisa assim, ele acaba nascendo sem poderes. Mas mesmo assim ele quer se tornar um herói. Então ele é tipo aquele todo personagem que é todo esforçado, que ele é, de alguma maneira, é muito mais herói que qualquer pessoa com poder. E ele consegue de alguma maneira lá um poder, mas ele tem todo um trabalho, o autor trabalha bem com relação a isso. Ele não fica overpower, mesmo com o poder sendo considerado um dos maiores assim daquele universo. É bem legal, ele tá saindo agora, tem 41 capítulos lançados. Se você quiser acompanhar o início de um daqueles shonens infinitos, Eu acho que esse é uma boa indicação dos novos, assim. Eu acho que esse é aquele da Jump que vai se tornar grande, assim, com o final de Naruto, com Bleach, ele vai tomar o lugar deles. É, Naruto terminou já. É, mas é que tá mais tendo, ou menos, né? É que tá tendo agora o spin-off agora e. Então ele vai ficar por um. Onde vai sair o Sasuke, cara? Onde vai sair o Sasuke? Eu posso dar spoiler de Naruto? Posso? Ué, pô, Naruto. A gente sabe que o Naruto teve filho, o Sasuke teve filho, né? Só que aí a gente descobre que talvez a Sakura não seja a mãe do filho do Sasuke. E ela é tão perdedora que a foto que ela tinha em casa com o Sasuke, na verdade, é uma colagem. Era uma foto daquele grupo do Sasuke com Sugetsu e tal. Ela tinha colado ela em cima da Karin, velho. É muito triste. Tipo, quando você acha que a Sakura nunca mais vai apanhar na vida, ela toma esse soco, assim. É uma bucha. É foda. Então, de jogo, eu não tenho muito pra falar, porque eu não tô jogando nenhuma coisa nova. Eu só jogo de vez em quando ainda Battle Block, pra ver se eu consigo umas cartinhas pra vender no Steam. E também porque, vez ou outra, eu gosto de desopilar, eu gosto de Battle Block, Batman. São dois jogos que eu acho que são bacanas pra jogar rapidinho. E o Battle Block eu ainda tô com a intenção de conseguir todos os personagens, todas as carinhas lá. Eu terminei todos os quadrados, né? Então agora eu tô todos os círculos. E é isso, cara. Battle Block não tem muito o que falar, né? É um jogozinho de plataforma em que você tem que vencer os desafios da plataforma. E que ele é bem mais divertido em multiplayer, mas single player também não é legal. Eu prefiro o multiplayer dele. Eu vou recomendar o que eu tô jogando agora. Só falando, tu falando em multiplayer, é que eu só joguei depois de jogar contigo, que eu terminei com o Luke, multiplayer. Eu gosto muito também do Arena dele, é muito bacana, principalmente o jogo do pegue o porco do adversário. É muito bacana. Porco. Eu tô jogando agora o Hotline Miami 2. Eu já falei do Hotline Miami 1 aqui. Que é aquele jogo que tem a visão de cima do tipo GTA, os primeiros GTAs, não sei se você conhece. E ele é um jogo difícil pra caramba, assim, que qualquer hit você morre, mas também qualquer hit você mata o adversário. E é um jogo muito bom, é um dos melhores jogos indies, assim, que eu já joguei. E ele é bem simplesinho, mas se você pegar as músicas, é inacreditável que os caras fazem com todas as músicas licenciadas, que eles fazem um remix. E cara, você tá morrendo na fase, você tá travado na fase, mas a música é tão boa que isso não chega a te incomodar, porque você tá aproveitando muito mais daquela música. Então, eu só recomendo que jogue o primeiro antes, claro, porque é meio que uma continuação do primeiro, mas não é, porque eles pegam uma visão de outros personagens, mas meio que mistura com o primeiro, assim. E tenha paciência, mas o jogo é muito bom, você vai ver que é muito bom, apesar de tantas mortes que vão ocorrer no meio do processo. Então, vamos então agora para seriados de TV ou de Netflix. Eu comecei a acompanhar o Arrow, o Flash, né? Eu não sei, cara, tem hora que o pessoal chama de capuz, tem hora que chama de arqueiro, tem hora que chama de Arrow, que deveria ser Flecha. É meio confuso isso, mas eu tô gostando, cara. Primeira temporada, muita gente não gosta, mas eu acho bacana. Acho que a primeira temporada ele é meio um arco, um pequeno arco completo, um ano um, vamos dizer assim, do personagem, que aparentemente os caras criaram sem saber se ia ter uma segunda temporada. Porque ela é bem distoante do que acontece depois. Eu tô na segunda temporada agora, a segunda temporada já volta muito pros quadrinhos. Quem não sabe, o Arrow seria a versão televisiva do Arqueiro Verde, da DC. E na primeira temporada aparece, mas na segunda temporada aparece muito mais personagens de segundo escalão da DC, que só quem conhece DC vai meio que lembrar, vai perceber assim, as nuances. Mas que pra quem conhece, cara, é legal perceber assim, os caras que eles vão colocando, os vilões principalmente. Infelizmente tem vários personagens que depois vão aparecer no cinema, só que vão ser outros atores, então eles vão desperdiçar tudo que já foi feito em Arrow e que o público em geral tá gostando, porque é uma série bem famosa, é a série mais famosa do CW. E cara, eu não sei, eu gosto, assim, não é uma série incrível, nem de longe é uma série incrível, é uma série que dá pra acompanhar, é uma série interessante. tem alguns atores bons, geralmente os vilões. Os protagonistas, eles não são atores bons, mas eles se esforçam. E é isso, cara. Assim, eu não acho uma série ruim, não, cara. Eu tô gostando. Eu demorei muito pra começar a ver, mas eu tô achando bacana, sabe? Tem umas coisas legais. Tem um negócio que eu acho escroto. Tem um personagem lá que é um policial que... Dessa série tem várias referenciazinhas ao universo desses quadrinhos, não sei o quê. Mas foi muito escroto quando eu vi a primeira vez. O cara era um detetive, aí ele é rebaixado para ser um policialzinho, um policial mesmo, de rua. E ele vira com o codinome, que cada nome dele é... Eu não lembro agora o nome dele. Eu só sei que no nada ele vai no codinome toda vez que ele quer falar DC-52. É muito absurdo, cara. Não, eu não gosto muito e eu acho que ele virou Batman, cara. Nolaniano, né, cara? É tudo agora da Warner, Nolan. Não, é que o personagem que treinou o Batman treinou ele, vilão do Batman aparece. Não, não, não, não, não. Não. O personagem que treinou o Batman não treinou ele, não. Ah, não foi o Ra's al Ghul? Não, é o Deathstroke. Ah. Não é spoiler que parece no 3 minutos. Eu lembro que aparece o Ra's al Ghul. É o Deathstroke. O Ra's al Ghul só vai aparecer na terceira temporada. E o Deathstroke é do Batman. Não, cara, mas é porque o Arqueiro Verde, ele não tem vilões bons. Mas o seriado do Batman. Tem. Então, tem muitos vilões do Batman. Tem o Suicide Squad, né? O Esquadrão Suicida aí. Tem um monte de cara, assim. Tem o Deathstroke. Tem outros personagens, assim, do coisa. E eu sei que eu tô na segunda temporada, mas eu gosto muito do encaixe dele com o Flash. Eu não tô acompanhando o Flash, mas eu gostei muito da aparição do Barry Allen na segunda temporada. E eu acho legal, cara, essa forma como eles vão colocando coisinhas nos quadrinhos de forma sutil, só pra quem conhece o quadrinho. Por exemplo, tipo, o romance dele com a Canário é meio que uma coisa que é canon dos quadrinhos. Mas ele é colocado de uma forma toda sutil, não sei o quê. Eu só não gosto muito de alguns personagens coadjuvantes. Tipo, tem uma trama coadjuvante com uma personagem feminina que eu acho chato pra caralho. Mas fora isso, cara, eu acho legal. Primeira temporada ele mata pessoas. E a segunda temporada ele mata pessoas, mas ele tenta não matar. Mas é legal, assim, eu acho que vocês merecem pelo menos dar uma olhada, assim. Assistir um episódio, dois... E se vocês gostarem, continua, senão continua. Pronto, foda-se. Eu sinceramente não tô vendo seriados que eu tô gostando, não. Eu tô vendo. Game of Thrones. Eu não tô gostando de Game of Thrones de jeito nenhum. O último episódio me irritou de uma maneira que você não tem noção. O final do último episódio. Ah, por causa. É o último episódio que saiu foi das arpias, né? Isso. Eu não aceito aquele final. Mas enfim. É porque a parte da Daenerys do seriado tá muito chato, cara. Não, depois a gente conversa. Depois fala do podcast. Eu tô vendo Agents of S.H.I.E.L.D. e um outro. Eu não quero... Segunda temporada? Isso. Eu não tô gostando tanto de Agents of S.H.I.E.L.D. que nem todo mundo fala. Mas que... não é bom, porra. Não é que é ruim. Eu não acho ruim, mas também não acho bom. O pessoal fala que melhorou, porque a primeira temporada é horrível. Ele não é bom, não. Ele é muito, muito, muito segundo escalão, assim, de seriado de... E eu tô vendo outro do Netflix, que eu também não considero muito bom, mas é o que eu vou ter que falar, que é o que sobrou, que é o The Return. Conta a história de um lugar lá dos Estados Unidos que os mortos voltam à vida do nada. E não é que volta à vida como zumbi. Tipo, eles morreram, eles aparecem anos depois como se nada tivesse acontecido, assim. Então, por exemplo, a gente acompanha a história de uma garotinha lá que ela morreu numa viagem escolar e os pais dela ficaram fodidos, os pais se separaram, a irmã escrotizou, ficou rebelde pra caralho, porque, vocês amavam mais ela do que eu, vocês preferiam que tivesse ela, que eu tivesse morrido no lugar dela, esse tipo de coisa. E aí ela volta outro dia, aparece na cozinha da mãe, assim, tipo, não tem um sanduíche que eu quero comer. Minha irmã comeu. E aí fica todo esse esquema de... E aí, a gente conta pra todo mundo o que aconteceu. Conta pra todo mundo que ela voltou. A irmã não sabe muito bem lidar. Porque quando ela morreu, a irmã era muito mais nova que ela. E agora que ela voltou, a irmã é bem mais velha. E todos os amigos da escola que sobreviveram tão velhos e não parecem lembrar da garota, né? Aí tem outras tramas, tipo o cara que morreu no dia do casamento. Tem um garotinho muito estranho, que ele aparece do nada lá, ele é meio assustador. É bem fraquinho, eu acho que é um dos seriados do Netflix, assim, ele é o mais fraco que eu vi. Mas é o que eu tô assistindo, assim, sai um episódio por semana e eu acabo assistindo da Inessa, já que eu tô acompanhando. É aqueles que tá passando na TV e tá passando no Netflix, né, ao mesmo tempo. Não sei, eu não sei se ele tá passando na TV. Ser. Mas deve ser, porque não é comum o Netflix lançar uma semana. Mas é aquela coisa do Netflix que engana as pessoas, né, que tem o símbolo do Netflix em cima, eu acredito que seja do Netflix, né. Mas eu não sei. Do Indian Kish, né? É, pois é. Mas eu não sei, eu realmente não sei se tá passando na TV, não. Deve tá. Deve tá. Mas eu não, se vocês gostarem, mas. É que eu acho a premissa muito interessante, Velazo. Eu acho esse negócio de. Ah, eles retornaram à vida, mas não sabem como é que enfrentar o mundo de hoje em dia, assim. Eu acho bem interessante. Mas eu não acho que eles souberam muito bem lidar com isso, não. Eu vi só a capa do negócio do Netflix, mas eu não tive muita vontade, não. Talvez eu dê uma olhada depois, cara. Eu não gosto muito de zumbis, cara, então não sei. Apesar que você falou que não é zumbi, né? Então esquece. É, não é zumbi. Desculpa. Então, vamos pra animação. Animação, que eu vou indicar um anime, né? Que tá passando a temporada agora, que é novo. Eu não quis indicar uma coisa antiga que eu tô assistindo exatamente pra o pessoal não poder... Porque fica ruim pro pessoal pegar. Que é o Oremonogatari. Que é uma série de romance. Que eu acho bem bacana, assim, sabe? É uma série de romance um pouco diferente, romance colegial. Só que o protagonista é um cara feio. Vamos falar assim, sério. É um cara feio, grande e forte. E de bom coração. E que ele se apaixona por uma garota baixinha e bonitinha. Bem feminina. Enquanto ele é super macho, ela é bem feminina. E a história vai acompanhando basicamente o romance deles. E tem um terceiro personagem também importante, que é o amigo dele. Que todas as garotas que o cara gostava, elas não gostavam dele, né? Por causa desse visual. E gostavam sempre do amigo dele. Só que o amigo dele nunca ficou com nenhuma dessas garotas. Exatamente por elas serem escrotas com o cara, né? E é muito legal, cara. Esse personagem é totalmente inesperado, assim, no sentido. Você vê no começo, você acha que é só um babaca. Não, tipo, um cara. Pô, é um amigão, assim. Amigão do peito. E é um personagem bichono diferente do convencional. Eu gosto bastante, cara. A história tem um andamento que lembra bastante o shoujo, mas não vai cansar, não, assim, pelo menos pelo que tem até agora. É uma história que tem sempre situações bem interessantes, apesar que eu admito que algumas situações são meio forçadas. Eu acho que são sempre situações bem interessantes. Então, vale a pena, Oremonogatari. Eu só tenho uma ressalva que eu não sei como é que vai ser, né? Porque 12 episódios... É 12 ou 24? Não sei quantos são. Eu não sei, cara. Acho que vão ser 24. Eu não sei como vai seguir com esse relacionamento. Eu não sei como vai ser os próximos episódios, se vai me atrair tanto. Mas por enquanto eu acho que é o melhor da temporada, sem dúvida. É, assim, eu prefiro um que a segunda temporada, por isso que eu não tô falando. Vou falar de outra dessa temporada também. É o Dungeon. Dungeon, um monte de palavras. Se você procurar Dungeon, por... D.I. não sei o que. Se você procurar por Dungeon, você encontra. Que é basicamente um RPG, um MMO, no mundo medieval. E o personagem sobe de nível, tem magia, tem monstro que renasce, assim. Tem clãs. É tipo um slice of life, quase. Mas ele tem momentos muito interessantes. Eu acho, assim, que, por exemplo, no último episódio que saiu, a história foi incrível, foi até emocionante. Coisa que eu não achei que ia ver, foi até meio séria. Só tem algumas coisinhas que me incomodam um pouco sobre o personagem protagonista ser aquele tipo de personagem que atrai mulheres pro harém dele. Mas enquanto isso, só esse é o problema, porque o resto eu gosto muito dos personagens. Eu gosto muito da Esha, que é a deusa pro garoto lá. E é muito interessante também a suporte, que você fica. Tem todo o mistério do porquê da casa dela ser tá uma confusão. Eu gosto daquela personagem que é a Fortuna lá, aquele é o par amoroso dele. Eu acho ela engraçada, tipo. É, ela quer saber porque o garoto tá fugindo dela. Aí ele chega, ela pergunta pra uma mulher lá: ele tem medo de mim? Não é por causa disso, é porque ele tem vergonha mesmo. Mas é bem legal, eu acho que é o segundo melhor da temporada ao lado de Ouro Monogatari. E eu acho que o último episódio levou muita nota, na minha opinião, assim. Foi muito bom. Cara, eu também gosto de Dungeon, então eu assino embaixo tudo que o Luke falou. Eu gosto porque, diferente das histórias medieval, de fantasia medieval clássicas, que eu geralmente gosto muito de fantasia medieval, ele é meio que um slice of life mesmo, como tu falou, no mundo de RPG. E é bem comum, geralmente são histórias ou mais densas ou muita história de aventura. E esse, ele tem uma pegada um pouco diferente, tanto que ele nem se preocupa em ser, ele tem cena de ação, mas ele nem se preocupa tanto com a ação em si, né, dentro das dungeons e tudo mais. Eu gosto bastante. Eu gosto muito do mundo dele, eu acho interessante. Sim. Cada pecinha nova que apresenta naquele mundo é bem legal. Então, vamos para as últimas categorias que eu separei, que é primeiro canal do YouTube, que a gente está acompanhando. Eu podia botar alguns canais em inglês, poucos que eu acompanho, mas são interessantes, mas não, eu vou botar um canal em português que eu acho muito bacana, cara, que é o Nerdologia, não sei se você conhece. Conheço. Que ele foi fundado como um canal do pessoal do Jovem Nerd, apesar que não é o pessoal do Jovem Nerd, que do cara é o Atila. Ele é um cara que ele faz vídeos toda quinta-feira, vídeos de 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, em que ele fala sobre alguma coisa, ele pega alguma coisa da cultura pop e fala sobre a ciência, sobre a história por trás da parada. E é muito legal, assim. É, tem alguns vídeos que são bem... Se você for do tipo hater, viciado, vai ser um problema. Tipo, quem seria mais forte, o Goku, o Hulk ou o Superman? Esse vídeo deu o que falar pra caralho. Mas tem outros vídeos assim que são muito legais sobre, por exemplo, ele fala sobre Interestelar, o que é verdade, o que é mentira no Interestelar, é bem bacana. Ele fala, por exemplo, tem um episódio muito bom que é sobre o que seria necessário para construir uma estrela da morte real. Assim, ele pega essas coisas da cultura pop e tenta levar para o mundo real e ver como é que seria, quais são as dificuldades e por que não daria certo. E não dá certo, mas como é que a gente podia arranjar mais ou menos para dar certo, por exemplo. Eu acho muito bacana, acho muito bem feito. O estudo por trás de cada programa é muito bem feito e vale a pena, cara, assim. Pra quem gosta, quem é meio nerd, gosta de saber um pouco do que vem por trás. Até pra quem não é nerd, né? Só quer saber um pouco sobre curiosidade, acho que vale muito a pena. É bem legal pra esse canal. Nerdologia. Eu já recomendei não recomendei o canal, mas recomendei uma das pessoas que fazem parte dele. Que é o League of Super Critics. Que tem o Nostalgia Critic no meio. Eu gosto muito dos vídeos desses canais. Tem a Nostalgia Chic. Tem um pessoal que ele sai do cinema quase como o Maurício Saldanha, só que eles não fazem dentro da sala, eles fazem dentro do carro deles, eles acabaram de ver o filme. E como não é só o Maurício Saldanha, não fica um monólogo, eles têm uma opinião sobre o filme, eles conversam. E pra mim o mais fora de todos é o Nostalgia Critic. Porque ele pega filmes ruins, ele faz toda a comédia dele e ele fala por que o filme é ruim, por que as atuações são bizarras e tudo mais. E pra esse podcast, eu acabei assistindo o mês do Nicolas Cage que ele fez. Que ele pegou, durante um mês, ele fez 4 resenhas sobre os filmes do Nicolas Cage. Ele fez sobre a outra face, né, do Nicolas Cage com o John Travolta. Ele fez o filme do urso, que ele dá um soco na mulher. Que ele fica, o sacrifício. Que ele fica dando, repetindo o soco do Nicolas Cage, mas 4 vezes seguidas, assim, porque é a melhor cena. Tem o Motoqueiro Fantasma. Eu acho assim, os vídeos dele são incríveis, cara. Eu sempre dou risada, eu não consigo não ir. Teve um mês que ele fez só sobre Matrix, todos os 3 filmes do Animatrix, que enquanto ele fala do filme, ele sempre tem uma historinha rolando de fundo, né? E ele fez toda uma história sobre o Agente Smith, que é um cara responsável pra proteger as pessoas que falam bem de Matrix, e o pessoal da humanidade que era pra falar mal de Matrix, pra abrir os olhos das pessoas. E é muito legal, eu gosto muito dele. E também tem os vídeos que ele faz com o irmão, que ele comenta sobre desenhos ou seriados que eles assistem, né? tem lá sobre Corra e tem sobre Gravity Falls também, que eles comentam cada episódio de Gravity Falls. E é bem legal, cara. Eu gosto muito de assistir os comentários dele. Eu respeito muito o que ele fala. É inglês, né? É inglês. Dá pra galera. Então, fica a dica aí. Então, vamos pra última categoria, que é podcast. Indicar um outro podcast da concorrência, né? Pra galera. Mas, cara, eu escuto bastante podcast, assim, eu tenho um grupo de podcast que eu escuto toda semana. Mas como alguns eu já indiquei aqui, tô aqui já é o momento pra ser realmente o como é que diz, o mainstream da parada, eu vou indicar o MDM. É um podcast que é você tem que entender que as piadas deles são meio... A gente pode falar o quê? Escrotas? São escrotas pra caralho. Eles são... É o melhor site da internet de quadrinhos de 2007. E o engraçado é que eles zoam tanto que uma hora passa tanto do limite que eles são processados. Eles falam, vai dar merda, hein? Vai dar merda. E bem, é um podcast MDM, ele sai toda sexta-feira. E toda assim, não, né? Em geral, é, tá, às vezes não sai, às vezes não sai, não sai, tá, mas geralmente sexta-feira, e faz tempo, porra, que eles não perdem o podcast, né? É que eu tinha não cuida mais disso. E bem, eles geralmente, eles são os caras que, eles têm um site que é de quadrinhos e coisas relacionadas a quadrinhos, geralmente os podcasts são assim, só que às vezes eles falam de filme, às vezes eles falam sobre, já teve também podcast... sobre política, tem podcast sobre outras coisas, tem podcast sobre cachorro. Das namoradas que viraram ex e deu merda. É, tem podcast de bastante coisa. E mais legal desse podcast, cara, eu normalmente dificilmente mando comentários pro podcast. E eu geralmente não escuto áreas de comentários, porque são chatos, sabe? Não, é, na maioria das vezes é o pessoal falando. Ah, meu podcast é bom, obrigado. É, e tal, eu assim, é até por isso que geralmente a gente não tem área de comentários aqui. Mesmo quando tem comentários, às vezes eu esqueço. É, por causa que eu meio que fico. Eu fico nessa que eu não curto muito área de comentários. Eu gosto do pessoal comentar, eu vou, discuto nos comentários. Às vezes eu mando comentários pra podcast, não pro meu DM, né? Porque eu não sou louco. Mas esse podcast, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu não sei quando começou. Mas o MDM, ele se tornou um site que ele uniu a pior espécie de pessoas comentaristas da internet. Virou um negócio tão absurdo e tão estranho, assim, que é a parte mais divertida do podcast acaba sendo a leitura de comentários, cara. Porque os caras são tão escrotos, de certa forma... Na hora dos comentários, que é muito engraçado, sabe? Tipo, os caras fazem uma leitura de comentário de 30 minutos, mas é porque é muito bom. Tem podcast que é só leitura de comentários. Tem podcast que é só leitura de comentários. Até a ideia que eu peguei de falar é algumas estatísticas do Anime Portfólio foi de pack do MDM, tá? Eu só queria dizer que eu fazia isso antes do réu, tá? No Twitter. É. Mas bem, é muito foda, assim, é muito estranho e foda. Você tem que entender que tem um senso de humor meio pesado, algumas coisas, mas é tudo brincadeira. Então, quem tiver um senso de humor e conseguir levar os podcasts na brincadeira, é muito bom, cara. Melhores do Mundo é muito bom, cara. E, assim, procurem pro podcast MDM, ou Melhores do Mundo Quadrinhos, porque senão vocês vão cair na companhia de comédia, tá? É... Mas a maioria das piadinhas internas que a gente fala aqui vem de lá, né? Sim, e é legal a característica de cada um dos MDMs, é legal. Tipo, tem o baqueador, né, o Catena. Nossa, é estranho, é estranho. tem o Hell. Tem o Change, que erra, e outras coisas assim. Assim, quem gosta da comédia, do humor, acho que vai fazer maratona, assim, se começar a escutar. Eu fiz maratona na época. E, cara, é muito bacana, é muito divertido, muito interessante. Só não comentem, não comentem. Eu não sei se você... acho que eu nunca contei aqui. Eles foram o primeiro podcast que eu assisti. Já escutou? É, porque eu acompanhei eles desde o primeiro. Olha aí, caralho! Eu acompanhava o site deles desde bem antes, assim. Foi o primeiro podcast que eu ouvi, porque foi o primeiro episódio. Com a vitrolinha... Você chegou a conhecer o carnaval de 97? Não, eles nunca falaram sobre isso. Mas eu li o post da Rosquinha de Merda no dia que ele saiu. Ok. Então, eu vou falar do... Eu já falei aqui que eu não gosto de Jurandir de Filho. É o tanto que eu fui bloqueado do Twitter por ele, por algum motivo que eu não sei até hoje. Meu maior problema com ele são os convidados que ele tem, assim, que eu não bato muito de frente com eles. Por exemplo, no 99 Vidas, eu não gosto muito do Easy. Eu realmente não gosto do Easy Nobre. Eu acho que toda opinião que ele fala pra mim é uma opinião de merda. É aquela velha frase do Ultra do MDM que a gente acabou de discutir, que você pode dar sua opinião, só não pode falar merda. E ele só fala merda pra mim. Então... Mas com consentimento pode tudo, cara. É, consente de golfinho. Mas enfim, outra piada interna. No Rapadura Cast eu não gostava do Maurício Saldanha. Eu não suporto o Maurício Saldanha. Mas eu tenho uma coisa que eu confesso, que ele sabe fazer um podcast. Ele sabe falar sobre um assunto, ele sabe falar e detalhar bem o assunto ali. O pessoal que quer ouvir sobre aquilo. Você tá indicando qual? Calma, tô falando. Eu gosto muito do Rapadura Cast agora que saiu o Maurício Saldanha. E eu sempre achei que ele devia falar sobre séries, né? Porque ele sempre comenta sobre séries. E ele fez um podcast sobre séries. E ele começou agora. Começou, acho que... começo de abril, algo do tipo. Que é o Canal 42. Que eles só falam sobre séries nesse canal. Tem 6 episódios. Eles já falaram sobre Game of Thrones, Better Call Saul, Demolidor. E o último agora foi sobre Dexter. E eles passam, por exemplo, todas as temporadas. Por exemplo, Game of Thrones, eles falaram da 1, da 2, da 3, da 4. E já prometeram que vou falar da quinta. Eu sempre gosto de ouvir sobre assuntos que eu já tenho conhecimento, quero discutir. Não discutir, mas quero ouvir outras opiniões. E eu sempre gosto de podcast. E eu gosto do Jurandir Filho, como ele faz as pausas, assim. E os convidados desse podcast são aguentáveis, né? Eles não têm opiniões tão de merda, assim. Então eu consigo ouvir esse podcast bem. Eu faz tempo que eu não escuto Rapadura Cast, cara. Eu gostava bastante, mas tinha aqueles episódios que eu, né, não sei, era meio arrastado e tal. Eu gosto de podcasts, mas esses podcasts que são de coisas que eu conheço muito, ou que eu acompanho muito, tipo cinema e tal, eu gosto daqueles mais pro lado humor. Mas 99 Vidas eu escutei poucas vezes, porque eu não jogo pouco videogame. Só tem um podcast de videogame que eu acompanho, que é o Mothership. Que eu não sei porque eu acompanho. Mas esse aí eu não escutei ainda, cara. Eu vou ver se eu dou uma olhada. Eu gosto. Eu gostei bastante. Assim, eu gostei do podcast sobre o Demolidor. Eu gostei muito do Better Call Saul. Eu não escuto podcast de seriados, então por isso que eu não pode ser. Eu não sei, vale a pena escutar mesmo dos seriados que você não vê? Não, não viu? Eles fazem toda uma parte que é sem spoiler. Aí depois tem a parte. E é bom isso. É porque tem um problema, que eu sei que muita gente não gosta de spoiler, mas pessoal, tem certas coisas que não tem graça, sabe? Não, é porque aí depois a parte com spoiler eles falam de cenas, eles comentam que eles gostaram. Pois é. Não sei então. Porque assim, tem alguns podcasts que eu escuto que sei que tem spoiler, por exemplo, de filme. Podtrash, por exemplo, que eu escuto, que é um dos poucos podcasts que eu escuto de filme mesmo. Mas é porque eu não tenho tanto problema com spoiler. Pode ter gente que tem problema. Que, assim, se o cara fala bem, ele dá vontade de você assistir o filme. Ele não quebra o filme, sabe? Ah, mas o cara... é que eu realmente escolho de cenas específicas, assim. Eu acho que não dá pra você, se você não viu o seriado. Ah, mas dá pra ver pelo menos o Demolidor e o Game of Thrones. Dá pra escutar esses dois. É, você dá uma olhada do jeito como eles falam os spoilers dessas partes, você vê se consegue ou não sentido. Então é isso. Vamos pra considerações finais da Gigante Podcast. Só posso falar rapidinho? O livro é Marvel Comics, A História Secreta. Eu ganhei esse livro. E é muito bom. Esqueci do livro, é verdade. Tem um livro que eu tô lendo também. Ele conta a história lá da Marvel desde o começo até a parte que ela foi comprada pela Disney. Eu tô meio que no comecinho ainda, né? Como eu leio o livro da velocidade zero do Creu, não tem velocidade nenhuma. Eu leio bem pouquinho, mas eu tô gostando do jeito que o cara escreve, assim. É bem interessante. Se você gosta da Marvel, quer saber um pouco mais sobre o assunto, você dá uma olhada. O livro que eu tava lendo é só o Código Élfico. Do brasileiro, do... Como é que é o nome? Desculpa, esqueci. O Leonel Caldela, que é um cara que escreve muito sobre fantasia medieval, RPG e tal. Começou escrevendo livros de Tormenta. Inclusive eu tenho um, mas que eu ainda não li. É, cara, é legal, assim, não é a minha narrativa preferida, porque eu gosto mais de narrativas com mais diálogos do que com descrição. Mas ele é um cara que escreve muito bem, cara. Então, você se sente realmente dentro daquele mundo. Apesar de, não, de eu achar que a dinâmica podia ser um pouco melhor, é legal. E é uma coisa bacana, essa coisa de tentar juntar a fantasia medieval com o tempo atual que ele faz. Então, vale a dica. E rapidinho então, já que você falou, é um aplicativo. Aplicativo entre aspas, na verdade, uma ideia. Pra quem gosta de livros, cara, o pessoal da Amazon, do Kindle, lançou um negócio novo, um serviço de streaming de livros, vamos dizer assim, que é o Kindle Unlimited. E quem curte livros e ler livros digitais, tem tablet principalmente, né? Porque eu acho que no computador tem, mas não acho muito legal ler no computador. É um serviço bacana que você assina, acho que é R$19 ou é R$20 por mês, né? R$29, eu não sei. O primeiro mês é de graça, você pode simplesmente ler o primeiro, fazer as coisas do primeiro mês e depois cancelar. Que você tem acesso a mais de 700 mil livros da Amazon, de graça, pra você, o primeiro mês de graça, né? Pra você ler qualquer coisa que for. Não é todo o acervo da Amazon, mas é um acervo bem grande, cara. Tem aquele livro Jogador número 1 que você falou, que eu não li ainda, ele tá no Kindle Unlimited. Tem alguns livros bem bacanas, assim, que você pode pegar. Então, fica a dica, assim, pra quem quer ler livro digital, não quer gastar dinheiro, quer tentar esse mês de graça, ou quer ler livro, mas não quer gastar muito dinheiro, porque livro no Brasil é caro, sinceramente é caro. Fica essa dica, é bem bacana, cara, Kindle Unlimited. Vamos lá, considerações finais. Burning ghosts without a name, we're still calling all the same, but I just wouldn't listen. Considerações finais, Lucas, o que você quer falar aí? Sem podcasts, cara. Você deve estar nos 40, 50, quase. Sério? Tudo isso? Tenho certeza. É muito, cara. Eu acho que é muito. Eu acho que a gente começou... Só a gente foi nos 70 e pouco. Você tinha gravado umas edições antes? Não sei, deve estar por aí. É porque tem aquelas edições especiais que a gente gravou e não saiu a edição, aí saiu só as indicações a mais. Então tem uns podcasts a mais da numeração. Na verdade, deve estar no 103, 104. Mas aí foda-se, mas foda-se. Mas eu gosto muito de fazer podcast porque é um momento que eu falo, que eu paro pra conversar com um amigo, assim. É um momento de descanso, um pouquinho. Porque, apesar de tudo, é difícil eu encontrar alguém aqui, mano a mano, pra falar de animes. Ou pra conversar mesmo de quadrinhos, videogame. Pra filme é um pouquinho mais fácil, mas pra animes esse tipo de coisa é mais difícil. Então, esse podcast sobre músicas e animes, o próprio opinião. É gostoso de conversar, assim. É gostoso de soltar algumas coisas que você tem na cabeça e trocar opinião. E pelo menos por aqui não tem os comentários falando que eu estou errado. Porque eu sempre soube. Eu omito. Eu sempre soube dessa de tudo. Então, sempre sou certo aqui. É isso aí, pessoal. A gente sempre soube. Podcast que nunca erra. Que nunca erra, jamais. As coisas que parece que eu falei outra coisa, porque o Evilazo editou. E aí parece que eu... Que, por exemplo, que o Pantera Negra não ia aparecer nos Guerra Civil. Por edição. Pois é. Parece que não ia ter Guerra Civil, né? Tudo por edição. Homem-Aranha no Guerra Civil. Que estúpido, né? Quem pensaria que não ia acontecer? Que ideia idiota. Quem é o idiota que não falou esse tipo de coisa? Pois é. Quer fazer algum jabá? Falar alguma coisa do Shunan? Não, deixa o Shunan pra lá, cara. Deixa pra lá. Então, eu queria agradecer a todo mundo que escuta o podcast, que escuta desde o começo, desde aquelas edições anteriores, da primeira versão, da segunda versão. E agradecer a quem acompanha o podcast, quem divulga o podcast, quem comenta também. Às vezes eu coloco que falo aqui alguns comentários, não é muito comum, mas sempre eu tô lendo, sempre que dá eu vou lá e respondo. Então continuem lendo, comentando, ou só escutem e divulguem para as outras pessoas, também serve. E é isso, cara, muito bom gravar podcast, é divertido, é um momento de desopilar mesmo, né? Poder toda aquela coisa que você consome durante a semana de cultura e não sei o que, e você não tem muito, ou você não tem muitos amigos pra falar, porque às vezes você tem um amigo que gosta de filme, mas não gosta tanto de quadrinho, ou você tem um amigo que gosta de videogame, mas não gosta de desenho animado. Então o podcast é legal por causa disso, que a gente conversa com pessoas sobre assuntos diversos que a gente gosta e opinando principalmente. Então agradeço ao Luke Lucas. Opa. É, não tô terminando esse podcast, vou deixar claro, tá com um clima, né? Tipo, ah, vai acabar não, só vai ter o CT1. Toca a música do, da Globo aí. Da Globo. Hoje é festa sua, hoje é festa nossa. E bem, só pra não quebrar a ideia de sempre, peguei duas buscas interessantes lá do Anime Portfólio. Então, falar aqui pro Luke Lucas, pra ver o que a gente comenta, né, sobre isso. É, uma pessoa chegou no Anime Portfólio procurando o que é um vilão caricato. O que é um vilão caricato? Procura o filme do Nicolas Cage, vilão, aí, que você vai ver. É, não, o Nicolas Cage é uma pessoa caricata, né, da vida real. É que ele atua sendo ele, então ele vira um vilão caricato. E uma pessoa chegou procurando por todos os personagens animes tamanho grande. Caralho, hein? Coisa pra caralho que você vai achar. O que é confuso é que eu não sei se é os animes que são grandes, se é os personagens que são grandes, ou se... E tipo, são todos os personagens, são todos os animes, é muito confuso. Essa busca é muito confusa pra mim, cara. Eu acho que... Mas eu fui me perguntando o que essa pessoa queria, Luke. Queria bater punheta. Sempre punheta. Todo motivo. Será que de... o tamanho grande é outra coisa? Todo motivo de busca do Google é pra bater punheta. Será que o tamanho grande é o que ela disse? Vai saber, né, cara? Vai saber. Aí anime com japonês, eu acho que você tá no lugar errado. Mas tudo bem. Não sei, cara. Acho que a única coisa que tem a ver com o meu blog é anime. Na verdade, essa porra dessa frase toda. Mas é isso então, pessoal. A gente volta com o Yopinando Este Mundo daqui a 2 semanas. Semana que vem tem podcast novo. E é isso. Tchau. É isso. Falou. Mais atores no Esquadrão Suicida semana que vem. Fique de olho. É, mais atores no Esquadrão Suicida na próxima vez, cara. É, eu acho que o pessoal da Guerra Civil, ele confirmou o cara lá que fala o Bilbo, o Hobbit, porque senão o Esquadrão Suicida ia pegar. E eu já fico puto porque Sherlock não vai sair nunca desse jeito. Esse filho da puta não para de trabalhar, cara. Que merda. Amor, chama o Benedito pro Esquadrão Suicida, sai de mal. Por favor, eu quero chamar. Caralho, cara, tem que chamar alguém pra fazer o pinguim, cara, no Esquadrão Suicida. Chama o De Vito, ele já tá quase o pinguim, né? Tá velho, baixinho. É, né? Voltaram ao papel clássico. Eu sabia que muita gente só conhece Danny DeVito por causa do pinguim, cara. É muito estranho isso. Eu acho justo, mas tudo bem. Bem, é isso, pessoal. Falou.